mais ninguém. É, começando. Começar no Space Cthulhu, episódio 5. Episódio 5. A Lua Caronte. Não. Então, melhor. Pesadelo na Lua Caronte. Horror na Lua Caronte. Ou Caronte. A Lua de Sangue. Caronte, a Lua do Horror. Então tá, então episódio 4. Episódio 5, puta que pariu, Caronte. Caronte da puta que pariu. Ontem eu acordei meio cedo, assim, desci pra rede e fiquei lá meio vegetando. Eu tava passando um desenho do Gasparzinho. Aí o Gasparzinho foi pra escola de susto, porque não assustava ninguém. E como ele fez mais umas duas coisas boas lá, o povo tava ameaçando ele mandar ele pro não sei o que da sombra, Vale das Sombras. Oh. O Vale das Sombras, ninguém volta. E quem vai pro Vale das Sombras, você não pode sequer falar o nome, a pessoa é esquecida. Nossa senhora. Ela é esquecida. Isso é um desenho do Gasparzinho. Aí o Gasparzinho vai pro Vale das Sombras. Nossa. Na hora que ele entra no Vale das Sombras, que ele passa por um portal verde, assim, passando agora com medonho, tem árvores secas, lá é lindo. Ele chega no Vale Verde, aí tem vários fantasmas que não gostam de assustar pessoas lá. Eles ficam jogando esse quest o dia inteiro. Ninguém volta porque lá é ótimo, lá é ótimo. E é o Vale das Sombras, é porque são os recusados dos fantasmas. Porque eles é horrível. Deles se comando. Espero que a Caronte seja assim. Caronte é assim. É assim mesmo, só que com o Cthulhu. É assim, mas o oposto. Né? É assim. Ok, então vamos recapitular, porque tem muito tempo, né? Tem vamos bastante. Lá. Recapitulation. Esse é frango assado ou é tomate? Eu tô feliz sabendo. Esse é frango, esse é tomate. Ah, então tá. Então. Como assim? Não comi. Tomate, esse é tomate com um manjericão e um leve toque de azeite. Então, primeiro episódio. Leve toque de azeite. Qual azeite? Vai lá, vou lá pegar. Então, só lembrando: primeiro episódio, vocês pegaram a missão do comandante Calandã Brode, né? Brode. Vocês pegaram a missão, vocês são os Grey Wolves, pra relembrar. Au. O Deepak é o carrasco de signos, né? E vocês acabaram de enfrentar em Cavum 4 os piratas mercenários Dark Voids, onde o Deepak exagerou na sanguinolência. Então tá lá, vocês foram pra Moltares com o objetivo de investigar o que aconteceu com a nave Carl Sagan e trazer ela de volta para a Terra, né? Na ida vocês têm pesadelos no hipersono, né? Onde o Deepak sonhou que estava entrando na universidade de medicina. Estou entrando na universidade. Se transformou numa espécie de ruínas antigas cobertas de gelo, com algo gigantesco perseguindo. O Dr. Rammstein sonhou com vermes consumindo milhares de clones da sua falecida esposa falecida. Ayla sonhou com seus pais mortos nas minas de Foscólio, gritando sobre um olho no céu. Enquanto a Delta sonhou que Eve, androide da nave, está programando para em seguida se transformar em um monstro que tentava colocar tentáculos no seu cérebro. E o Capitão Boris sonhou com o comandante Drake, seu rival, gritando para ele não ir para a Gama Leporis. Depois se decompor como se estivesse podre. Né? Então vocês chegam lá em Moltares, vocês encontram com a Freda Bjork, que é a diretora-chefe da Senargo, de Styx, né? Ela manda vocês embora, vocês não vão nem a pau e vão para a cidade dos mineiros. Quando vocês chegam na cidade, vocês encontram com o Lid Farhad Hassan, lá no bar, acho que é Topeira de Aço. Vocês encontram lá também com o nosso amigo, o Bigorna. Bigorna. Aí lá, vocês sofrem um ataque de um grupo de mercenários, né? Eles estão mascarados, até agora vocês não descobriram qual é a identidade desses mercenários. Eles atacaram vocês, vocês saíram de lá e acabaram capturados pela polícia da Senar. Enquanto isso, na nave, um misterioso sinal veio da lua Caronte, deixou todo mundo doidão. Sim. E causou um pouco de dano cerebral nos soldados. Não, mas o Dr. Rammstein ficou numa boa. O Farad Hassan. Ah, beleza. Vocês acabaram sendo presos. E foram lá para a prisão da Senargo. Ok? Enquanto vocês estão lá na prisão da Senargo, vocês conseguem escapar, né? Provocando um caos total na prisão. Lembrando que a prisão estava cheia de assassinos seriais, está tendo uma epidemia de psicopatas, né, em Moltares. Vocês saem de lá e depois de lutar com as... Tinha sobre esses assassinos, Eles cravavam, desenhavam um olho na testa, assim, com faca. E aí vocês saíram e descobriram a misteriosa pesquisa da Senargo. E acharam a nave Stepona, que era a nave que estava fazendo mineração na lua Caronte. E depois ela foi retirada de lá e estava sendo analisada, né? No laboratório. Estava desmontada e analisada no laboratório, né? No cilindro de vidro de um dos laboratórios, vocês viram uma criatura monstruosa, né? Estava lá dentro, e outras que pareciam ser tripulantes da Stepona, parcialmente transformados nessas criaturas, né? A criatura, vocês lembrarem, a criatura, ela se parece com isso aqui, ó. Pode não lembrar. Isso aqui. Se a gente for lembrar, a gente vai ter que fazer erro de sanidade de novo. Essa aqui. Então, com a mão de tentáculos, uma espécie de carapaça nas costas, que até agora vocês não sabem para que serve. A gente sabia, assim, não? Não, ele não usou nada, não. Um golpe especial dele. E vocês enfrentaram o monstro, né? Espero que sim. E no peito da criatura se abriu, quando ela estava quase morrendo, apareceu o rosto do Peter Solinka, né? Que tinha a Deanna Solinka, mas acabaram, vocês não encontraram com ela. Não. Então o Peter Solinka apareceu o rosto, quando o rosto destruiu, caiu um monte de vermes, assim, parece mercúrio, parece um metal líquido, os vermes, tá? Eles caíram no chão e vocês queimaram, o Dipak queimou os vermes com seu lança-chamas e os fuzileiros coloniais fugiram do local. No hangar, pancadaria total, e vocês conseguiram escapar e retorno na nave. Quando vocês retornaram na nave, o doutor Rammstein mal teve tempo de dar um abraço em vocês, porque o Alfred avisou que a nave que tinha atacado vocês antes, ela apareceu na base. Apareceu mesmo. Seguiu eles. Exatamente. Seguiu eles e descobriu que você estava escondidinho lá, numa órbita estacionária, atrás da Senaco. Você okay? Estava tudo bem até o capitão chegar. Então começa agora a ser. Começa lá, esta. Então essa cena já começa com o Alfred tocando o sinal de alerta. Na nave, né? Aquele brilho meio verde, assim, indicando sinal vermelho, como é que é? Alerta vermelho. Alerta vermelho. E agora a cena começa com a nave lá se posicionando já para poder atacar. Vocês conseguem ver pelos visores da Boreias que a nave deles já está posicionada para atacar. E aí o nosso capitão vai começar os últimos momentos da Boreias. A gente já tá na nave e já desembarcou, né? Exatamente, já desembarcou. Então tá, todo mundo assumindo os postos, defletores, a... Então quem vai pra onde? Vai. O gestão, não, capitão. Tem que falar, fulano, vai gestão, pra onde? Capitão. Fulano, vai pra onde? Não é melhor alguém pegar a nave que a gente acabou de chegar e tentar flanquear a outra, não? Daqui a pouco. Também a gente tem que proteger desse tiro. Vamos lá, capitão. O que eu rapidão, vou fazer, capitão? Pra onde que eu vou? Qual que é o meu posto? Estresse total. Eu vou pras armas. Isso. Pior que alguém aqui tem pilotagem? Não, né? O segundo em comando aqui, né? Eu tenho dois ou três. Vocês Sessão passada, eu ainda não dei os pontos, né? Eu dei os pontos na sessão passada? Não. Não? Não. Então é um ponto por sessão e um ponto por periculosidade, né? Sessão passada, vamos periculosidade. Ninguém teve uma representação grandes coisas? Não. É, não. Não. Então, dois pontos. Então, dois pontos, tá? Pode colocar em perícia. Se quiser botar, bota aí a perícia. Tô pilotagem. É. Cadê a borracha? Não, é só adiciona. Não, me dá uma borrachinha. Mesmo assim, me dá uma. Aqui, ó. Pode criar pilotagem? Pode. Todo mundo vai pilotar. Pode. Pode. Deixar não tem problema, não. Não vou pegar nada. Vai ser aqui, aqui para as manobras vazias. Você pode, a gente vai poder fugir dos títulos. É, aqui, seu, né, aqui, pra... nas duas colunas. Não, deixa o que é esse 2 e esse 3? Esse 2 aqui é pontos de personagem. Alguém você tem 3, porque você deve ter algum bônus. Tá. Então que vem de pilotagem. Eu vou somar um aqui. Você quer botar atletismo 4? Pilotar. Ah, pilotar. Ah, você já tem 2, né? Já tem 2. Pode botar. É, pode botar. Pode botar, velho. Pode botar. Onde que é? Aqui, ó. Você tá com 3, né? Você quer aumentar? Quero. Então aumenta. Então põe aí mais. Deixa eu largar na nave. Né? Pode, nave pode botar 5. Não, pilotar. Sabe que o desembarque é pela melhor, frente. Melhor, né? Pilotar? É. Vou fazer outra coisa. Desembarque. Coloca uma outra. A doca? Não sei se a doca. É. Armas? Não tem doca. Estratégia? É verdade, essa doca surgiu do nada. Você tem alguma ideia? Nova? Assim? Pra nave não. Essa nave não é gigante. Né? É sobrevivência. É, porque é outra nave menor, em teoria. A gente não tem uma. É. Foi só engatada embaixo da nave. Tem. É, vai ver um engate. Só um engate. Só um engate. Você não tem, não, né? Eu não sei. Não, mas aí um sai com essa nave pra ir ajudando, entendeu? Porque, é, mandar dois, porque um tem que pilotar e o outro tirar. Entendi. Então acho que vou mandar 6-2. Tá bom. Então me avisa aí pra eu saber aqui, ó, pra eu ir levando aqui a Nath. Quem foi pra onde? É, eu vou mandar. Esse se já não tá mandando assim, é área? Aí lá. Arley e o Tipak pra outra nave que a gente chegou. Na nave pequenininha. Mas a gente ainda tem uns headshirts ainda. É, uns 3 headshirts. 3? que sobraram, que tava na nave. Não, 3 pra ir com eles na nave. Parte operacional. A hora que a gente tomar o primeiro tiro que os escudos segurarem, vocês saem. Ok. Você vai pra. Então você fica aqui me dando apoio. Conselheiro. XO. Sim, senhor capitão. Então tá, deixa eu só pegar aqui. Vamos. Eu vou suitar. Vou colocar uma vez que vai que essa nave vai dar merda. Qual? Dá tempo de suitar, capitão. Qual teu cu? Hã? Quando eu corro. É igual o vídeo do japonês que veste com 10 segundos. Exatamente, o japonês. Abaixa o joelho assim e isso é a calça. Ele troca de roupa, toma café e escova os dentes. É, mas tem problema de tomar café e escovar os dentes. Então tá, então quem foi pra onde? Deixa eu ver aqui. Não sei onde é que eu botei o. Não, é assim. Aqui, não, só é os aqui. Eu tenho a lista dos soldados de vocês. Então tá. Então você vai mandar quem? Debra. Vocês conseguiram libertar um dos caras que estava lá? Não, né? O Conrad e o Eva? Acho que não. A gente tinha até conseguido localizar, mas não deu tempo. Não. Tá. Então a Debra Tremedeira vai ficar com você quem? Você vai deixar homens para trás? A Débora Tremedeira? Vai a Débora, o Duane e o Dwight. Com eles. A Débora, a Dena e o Dwight. É o Dididi. Tá. Dididi. Débora, Dena e Dwight, aonde? Com a nave com o Deepak e a Ayla. Ayla, né? Aí o Deepak. E a Ayla. Beleza. E. Que mais? É, e o resto fica lá. É. Fica na nave. Beleza. É, Delta vai fazer o quê? O que o capitão vai operar os canhões. Achei que ele tava pensando em mim. Sim. Vai operar os canhões e o Dr. Ramstein. Exo. Vai ficar dando apoio aqui. Dando apoio. Com o dinheiro de PAC, nós vamos pra outra nave, pra nave auxiliar. Ah, você vai então. É, um vai pilotar, o outro vai operar as armas. Então tá. Então ok, anota aí os valores da nave. Já tem. Da Boreza a gente tem. Não, da Boreza não, dá no auxiliar. Da auxiliar a gente não tem, não. Porque a gente não chegou a entrar em combate com ela. Só tiramos em alvos parados em defesa. Foi de combate, Deixa eu passar aqui. É... A nave. Essa nave ela tem 35 TVs de escudo, 35, 60 PVs de estrutura. Armadura 10. Então, armadura é 10, então é RD10. Tá? Do dano que entra, você tira 10. É, mais dirigibilidade, né? Então a pilotar mais 4. Então toda vez que fizer teste de pilotar, você soma mais 4, que é a dirigibilidade dela. Uhum. E o dano dela é 5D6. Arma laser? É, canhão de plasma. Uhum. Tá? Ok. Quer dizer? Ok. Aqui polo imóvel sai. Tomás. Lindos estranhos. Então a nave ela está se aproximando. Enquanto vocês estão indo, né? Enquanto vocês estão correndo para sair com a nave do hangar, né? E enquanto você está levantando os escudos da nave, né? A nave inimiga vai fazer um primeiro ataque antes que vocês possam fazer qualquer coisa, tá? Sem rei ou sem nada, não vai nem entrar em contato, vai só atirar. Conversar? Sem rei ou sem nada, vai só atirar, porque eles já conversaram e ele, o Dr. Ramstein cortou. Não deu certo. Cortou, chamou pro pau. Então eu vou fazer o ataque, e aí quem tá pilotando a Boreias? Você pode tentar desviar. Entendeu? O que eu tô fazendo? As armas, lasers. Você vê que é o seguinte, o Clinton Piolho, ele tá lá no radar, vira assim: Capitão, estou vendo aqui no nosso computador que eles estão mirando a área de armazenamento de Foscólio, onde está o nosso combustível da nave, na parte de trás. Eu vou fazer manobra evasiva. Então beleza, eles vão tentar atirar enquanto você faz uma manobra evasiva. Porque senão não, o computador detectou que o computador da nave deles está mirando. Né? Então, mais 6. Ixi, deu 16. Você rola com o seu pilotagem. Moto, pra que você veio, cara? Tem mais 4? Qual que é a pilotagem? 17. 17, Aí tchum! Super pelogo! Você conseguiu desviar do tiro dos caras. E acabar, né? E passou direto. Então agora a gente rola a iniciativa. Não. Então nesse momento, enquanto a nave dele está se posicionando novamente, né? Aí vocês conseguem sair com vamos lá, de par. Só rola um aí. É, dificuldade 10. E, não, 2D6 mais pilotagem. Mais o 4 da nave ou não? Isso, não, mas, não, mais o 4 da nave. Mais isso. Então é mais 8. Deu 5, 13. Beleza. Ai. Não, você conseguiu assim, a nave bateu assim no chão do hangar da nave, mas arranhou a nave a lateral, assim. Arranhou, saiu faísca pra todo lado e bateu um pro lado pro outro, vocês. Ficaram assim dentro da água. Citel, the most technology. E aí, mas vocês conseguem sair. Ainda, ok? Beleza. Então, pra ajudar a gente a visualizar, vou fazer aqui numa picha. Numa picha aqui, ó. Que aqui, ó, é o espacial. Tá? Aqui é a lua Caronte, ó. Aqui a gente atira na nave. Caronte. Aqui é a lua Caronte. Dá um tiro pro lado, e você dispara nisso, eu olho que ele. Pra aí, ó, só pra vocês verem, bonitinho. Você vai te passar o plano. É, depois mandar o mídia. Então, essa aqui é a nave dos. Acho que eu tenho um. Posso com um lápis? Não, um dadinho preto. Dadinho. Pega um dadinho preto. Aqui, meu caralho. Isso, é um dadinho preto. Pega um. Esse aí que vai ser a nave. É. Nave de vocês, a nossa nave é mais redondinha assim. Isso, beleza. Aqui. Essa é de suporte. E nave de suporte. Então, vocês dois saíram pra cá, assim, ó. Tá. E a nave deles tá circulando nessa direção, assim. Ok? Tá. Fazendo assim, ó. Isso tá em 3D? Yes. Tá em 3D. Ok? Então, massa. Então, o Léo não tá vendo ali, ó. Aí agora. Agora sim. Iniciativa. Olha a destreza dos pilotos. Eu também não. Eu também. Você também. Eu também. O meu deu 8 mais 3, 9, 10, 11. Deu 11. Posso marcar isso aqui? Fez 4. Com a sua destreza. Isso aqui, né? É, só a destreza. 9, 10, 11. 11? Yes. Opa. 15. 15. Oi. Então deixa eu anotar aqui. De PAC, 11. Não tinha que somar com o meu pilotaram. 15. 15. Não, porque isso é mais uma reação, assim. Não. Boris? 15. 15. O inimigos deu 11. Então, beleza. Já é. Tan. Está, o jornal estreia sempre assim. Então vamos lá, Boris, o que você vai fazer? Eu vou tentar deslocar a nave um pouco para a lateral aqui, para acertar na lateral da nave deles. Sei. Enquanto isso, servir de escudo para o pessoal poder fazer isso, para eles não chegar atrás. Tá. Tá. Vamos tentar. Você vai. Ah, você vai ficar assim, escondendo a outra nave, assim. É. Eu devia. É. Se o escudo é direcionado, a gente não devia, tipo, cercar eles e dar tiro de coisa. Um na frente e um atrás? Isso, é só uma sugestão. Então, sim, a ideia é que eles peguem por trás. Mas essa estratégia dele é interessante. Eu vou segurando a. Eu já vi isso. Entendeu? Tipo assim, ele coloca a nave dele aqui atrás, essa nave dele fica difícil de ver. Entendeu? Aí, ele, enquanto esse cara tá concentrado aqui, essa aqui pode escapar numa hora. É mais rápido, né? Mais rápido, né? Ou então ele faz assim, eu já vi isso no ele acho que desce, é Andrômeda. Desce ou sobe? É, ela desce e essa aqui ataca, por exemplo. Oh. Isso é uma boa estratégia. Doido. Que é tipo de toureiro, né? Você doido. É, às vezes vocês fazem isso, vocês mergulham e passam por baixo da nave. É lógico, nós vamos fazer um teste pra tentar sair por trás. Aí vocês podem pegar a turbina, essas coisas, a parte de trás da nave inteira. Você falou assim, manobra. Evasiva 46 vezes. E o Dipak entendeu o que era, obviamente. Ninguém vai fugir, hein? Entendeu o que então era. Então vai lá, bora. E o Dipak decorou todas as manobras do manual. Do manual. Aí eu tenho que fazer. Então, carniceiro de signo. Na academia. E aí você vai atirar. Ele tem um óculos preto, assim, que ele usa pra estudar manual. Ou e se você tivesse uma cena que você tinha. Você tivesse que atirar através da nave, aí você morre de medo se acertar e matar seus amigos de novo. Vai embora. Ele gasta energia. Não, então vamos começar com o laser pra ir quebrando o escudo deles. Não, mas o plasma, a ideia do plasma é quebrar o escudo de uma vez pra galera já poder atacar também. Então vai. Beleza? Então, vou queimar o plasma da vez. A gente tá bem de energia, a gente começou agora. É, tô de plasma agora. Não vou guardar, pra você não se distrai. Distrai mesmo. E aí? Tá, atirar? Vou fazer o mesmo esquema deles. Vou posicionar a nave pra tentar pegar no que seria provavelmente a parte da nave deles onde está armazenado o fosfório. Mas aí, pra você saber onde é que fica a nave deles, você tem que falar com alguém que pra poder ver no computador onde é que tá a nave, entendeu? Acho claro. Onde é que tá o... Onde é que tá o fosfório da nave deles, é isso? Isso. Você pode pedir pra um dos seus capangas lá e... analisar lá. E aí, passa o scan na nave. Chekhov, Sulu. Aí, ó, tem o Emerson Grosvenor, a Tete, tem o Adon, Tercel e tem o Clinton Piolho. O que é o Clinton? Tá, Clinton. Sim, senhor, capitão. Cadê o scan da nave? Ô, capitão, desculpa, capitão, eu esqueci, capitão. Fala aí, dois desses, fala assim. Estagiário. Ai. Nossa. Capitão, os nossos dados estão... São inconclusivos. Eles estão inconclusivos, capitão. Eu não estou conseguindo entender esses computadores. Eu não sou muito bom de computador, não, capitão. Pena que não tem ninguém aqui que é fera em computador aqui. Né? Uai, ele resolveu mandar o headshot e eu acho que o capitão mandou. Você precisa tirar, ué. Você tira melhor que o headshot. Eu preciso detonar a nave. Tá bom. Então, aí você atira vai... no próximo round, você vai lá analisar essa porra ainda. Que vai correr de um lado pro outro. Tá, então é pra atirar na doida. É, atirar na doida. Mira na nave inteira. Manda brasa. Rola 2D6. Doido demais. É pra detonar o escudo, vai detonar o escudo. Vai detonar o escudo agora. Quebrar o escudo. Ó. 9. Aí mais o quê? Arma de energia. 4. 13. O que mais? Mais sua destreza. Mais 5. 18. 18. Não, 18 deu. Porque a nave deles não percebeu que, esse contra-ataque. Vai pegar no escudo deles. Estão confiando no escudo deles, né? Então rola o dano aí. 8D6. A gente perde quanto de energia, Nil? Porque a gente tá usando arma de plasma. O Léo tinha se anotado aí. Deixa eu ver. Deixa o Léo consultar aí. Perdi o manual da nave. Abusos aqui. Você tinha 50 de energia, não era assim? A gente tem... Eu não lembro quanto tirava pra... Eu acho que eu apaguei. Apagou pra desenhar. Não, tem problema não. Não, era 100. A gente, no final das contas a gente resolveu que era 100. 100. Que a gente ia conseguir inverter mais esse negócio. Eu acho que cada tiro dava, era 10. Você dava dar 10 tiros no combate. Acho que cada tiro era 10. Então, isso. Então a gente perde 10 de energia. Gente, escudo, mas né? Se dá 10 tiros no combate, a gente não tem escudo e a gente não consegue dar tudo. Não, mas esse tiro tem um negócio que ele recarrega também. Ele leva X rounds pra poder dar de novo. No plasma. No final ele nem leva, mas o problema é que ele, o gasto dele é muito alto. Isso. Os outros não gastam energia. Tá. Exatamente. Então manda abraço. Eu 10 do escudo aqui. Isso. Ó. Menos. 10 ali. Ó, 3, 6, tá bom. 1. Ó, 10. Ó, um monte de 2. 22, 24, 26, 28. Acabou. 28. 28. Então entrou 18, porque fica 10. Não. A resistência no casco, é. Entrou 18, beleza? Entrou 28. Entrou 28. Aí o 28 no escudo deles. 28, tá. É. Aí o Piolho vira pra você e fala assim: capitão, os nossos sensores estão indicando que os escudos deles já estão a 20%. Ó. Uau, bom, bom, terminar dito nessa porra, acho que a galera. 7. Doutor, dispara a minha assim, então. Caiu de 35 pra 7. Não pode disparar no mesmo round, não. Então agora é de pack. É, de pack. É. O que você vai fazer? Agora vamos lá, de pack. Vamos tirar. Vamos lá. Yes. Então tem que fazer a manobra com a nave. É, você vai fazer a manobra e aí você age junto nos homens dele. Então, como é que é a manobra? Qual manobra você vai fazer? Vocês vão fazer aquela manobra? Passar por baixo da nossa nave, passar por baixo da nave deles. Ah, ok. Fazer assim, sair daqui e vir pra cá. É, não, atirando, né? Atirando. É, por baixo, assim, ó. Porque é assim, porque ela assim, tem os escudos. Isso. Na hora que os escudos dele caírem, vai ter, eles vão estar cercados já e não vai ter como. Como é que é? Vocês vão usar o tiro de plasma mesmo. Isso. É, mas é. O impacto tem que rolar a manobra assim, e eu rolo o tiro. O que vocês estão usando é o canhão de plasma. É, é mais forte. Né? É o nosso tirinho de plasma. É o tirinho de plasma. Não, você rola 2d6 mais a sua pilotagem. Tem que tirar mais de. É 8, né? Minha pilotagem é 8, só as manobras. Tem que tirar 14. Nossa. É uma manobra difícil. 3. Lambrou? 3. Não, 3. Eu quase. Acho que 3 eu... mais 8. Baga 8 meio 11. Barbeiro. Não, beleza. O que acontece é o seguinte: você foi fazer essa manobra. Mas você não chegou desse lado, não. Você parou aqui, você parou embaixo deles, ok? Dá chance de você dar um tiro nele, então, tá, né? Mas esse tiro vai ser mais difícil porque não tá na posição ideal. Então tá menos 4. Ok. Tá? É, o tiro foi 17. Com menos 4? Não, é menos 4, 13. 13. Pois é, um dos tiros, assim, só metade do dano vai entrar, porque sim, o resto do tiro saiu meio enviesado por causa da manobra dele. Então você rola o dano e divide por 2. Ok. Beleza. Mas se der mais de 7, vocês quebram os escudos dele. Ó, oh, que foi bonito. 10, 18, 9, 19. É isso? Não, deu 9, né? 9, divide por 2. 9? Deu 9. Tá. Conseguiu? Quebrou. Yes. Quebrou os escudos dele. Yes. Beleza. Então agora os inimigos. Nós vamos matá-los sumariamente ou vamos Hayden? Estão tomando tiro de todo lado. Eles vão tentar atirar. Vocês podem tentar imobilizar a nave. A gente tem que tentar descobrir quem são esses caras. Pois é, a gente tem que. Vamos só Hayden o salto, o motor de salto deles e capturar eles e tal. Eu quero saber quem são, quem tá atacando a gente. Então, entra com comunicação aí. Deixa eu atacar primeiro. Deu 8 mais 6. 14. Foi em cima da Boreias. Vocês podem tentar fazer uma manobra evasiva. Vai lá. Tá. Como essa é a primeira manobra evasiva desse round, então você faz ela completa. Eles não fizeram porque eles não viram vocês. 17. 17? Uhum. Então você conseguiu, né? Beleza. Passou do lado. Vai lá, Boris. É, pode avisar. Free action primeiro, né? A gente tá pedindo pra abrir canal de comunicação, falando que o próximo tiro vai ser pra imobilizar a nave e o próximo vai ser pra destruir se eles não se renderem. Aí. Aparece a nave, aparece assim novamente. Você vê que lá dentro tá começando a pegar fogo. Só isso. Só isso que atrás. Aí aparece o cara com a máscara toda preta assim. Aquela manobra foi uma manobra que eu já tinha visto antes. Pois bem, identifique-se. Aquela manobra foi do Carrasco de Signos. Isso mesmo. Ah, eu tô escutando, posso participar da conversa? Uhum. Coloca no chat aberto pra todo mundo. Vai, viu a voz? Viu a voz? Aí ele chega assim, tira assim, ó. Tira o capacete. Aí você vê que o rosto dele... Close nos olhos assim. Você vê que o rosto dele tá todo costurado. Assim, pô. Vocês veem que ele... O nome dele... É. Deixa eu pegar aqui. O nome dele é Logan Star. Nossa. e o Logan Star. Era o líder dos Dark Voids que vocês enfrentaram na última missão em Cavum 4. É o líder da equipe que foi massacrada pelo Deepak. E ele foi massacrado pelo Deepak. E você vê que ele está todo costurado assim, com um pouquinho de cibernética aparecendo entre as cicatrizes, né? Logo, a cirurgia ficou ótima. Aí ele fala assim: Deepak! Não! Aí você vê que atrás: Capitão, vamos nos render? Não! Ele está aqui! Eu tenho que ter a minha vingança! Desgraçado! Você matou meu irmão, Deepak! Diplomacia! Hã? Diplomacia! Então fala e depois faz o teste. E eu nem tenho diplomacia. É lógico que não. O Deepak é tosqueiro. Ai, o que eu falo? Vai, fala o que você quiser. Deepak odeia esses caras. Por quê? Matou sem querer, né? É, matou sem querer. Você pode tentar se explicar. Se explica então. Pô, desculpa aí. Foi sem querer, Logan. Foi mal aí, cara. Logan, foi sem querer. Você sabe que foi sem querer. Não foi. Você simplesmente... Vocês já estavam ganho aquele combate. Vocês conseguiram nos pegar contrabandeando. Pronto, era só pegar e levar a gente para a prisão. Mas não! Você tinha que matar todos os meus companheiros? Tinha que matar mesmo. E mataria de novo, faria tudo de novo. Não foi sem querer. Ódio! Aí ele pega e vira a nave em cima do cesto. Vamos atirar primeiro. Ele tá jogando a nave para kamikaze total. É notação. Então tá, aí você vê que a turma lá: não, capitão, não se suicida, capitão, eu não quero morrer. E o capitão endoidou o cabeção, tô jogando a nave em cima do Deepak. Não consigo ser diplomata por muito tempo. Explica pra Ayla. A Ayla tá desesperada. A Ayla tá olhando pra ser desesperada. Eu tô colocando a roupa de espaço assim. Tô falando sério, tô colocando a roupa. Deu 13 de ataque com os mísseis. 13 de ataque? Beleza. Pegou. Rola o dano. Qual que é o dano do míssel aí? 6d6. Não. Ah, não vai dar pra destruir ainda não. Ah, danificado já tá. A estrutura é 60. Isso aqui bosta, hein? Ah, kamikaze! Tô pôr na roupa de espaço assim, eu vou dar as pressas. Puta que pariu, Deepak! Puta que pariu! Você tá acalmando ela? Pode acalmar ela. Não, vou acalmar não, ela! Você desvia aí, mas eu tô bom. Agora eu vou pular fora. Ah, você tem que confiar em mim, eu vou. Dá eu não. Vez aqui. Eu confio em mim. Tá doido? Aí você vê os headshots estão lá, né? A Débora tremendeira tá... Todo mundo morrendo de medo e a nave vindo assim. Manda bala, bora. 20 de dano. 20 de dano? É. Nossa senhora. Pô, a nave tá queimando. Pá. Aí lá no vídeo, lá dentro da nave, você vê uns caras voando assim. Pá, caindo pro lado. Pá. E é bem que eu vou caçar de novo, só a última chance de se render. O próximo time. Não importa! O próximo time vai acabar com vocês. Não importa o que a diretora Freda Bjork prometeu pra gente! Deepak morre hoje! Tô jogando emoção de palmada, bora. E aí dá uma explosão. Isso é gravado, né? Então tá bom. Dá uma explosão lá dentro e aí a tela apaga, assim. Agora, Deepak, eu sei, Deepak. Desvia essa parada aí, Deepak. Vai jogar lá em cima? É. Jogo de rinha. É. Pra ver quem que pensa primeiro. Quem desvia, não. Do quê? Vou jogar a nave em cima dele. Sabe que essa nave é pequena. Bem menor que a dele. Eu estou na minha roupa de astronauta. Desvia aí, Deepak. Desvia aí. Vai, não, eu vou você desviar, vai ficar assim ou você vai atirar na nave? Vou atirar na nave. Não, eu vou. Vai desviar no último momento. É uma nova arriscada que vai fazer. No último momento eu vou desviar, entendeu? Todo o objetivo disso. Eu tô mandando. Não, o Deepak é doido, capitão. Nunca mais. Deepak é macho, ele tá mostrando que ele é macho, ele não corre da luta. Eu já tô mandando 3 headshots meu começar a preparar uma equipe de resgate. Você já tá até com o bônus assim, o que vai falar no enterro dos outros. Deepak, eu te odeio, Deepak. É doido demais, vai do Tyler. Capitão nunca mais vem. Deepak, grow a pair! Grow a pair! Se eu sobreviver a essa, eu nunca mais vou iniciar com o Deepak. café. Eu tava brincando nas comunicações. Tava brincando nas comunicações. De pá, que nossos homens em primeiro lugar. Hã? Isso aí, quando você fala na, no final dessa frase, a Nara já. Nossos homens em primeiro lugar. Vou atirar na Nara, vamos lá, vou atirar no bolha, né? Ó, atira você primeiro, depois vai vir a manobra arriscada do Dipaque. Puta que vai. Não deu. É, 16. 16? Beleza. Eles estão com 23 de PVs na nave dele. Se você tirar mais de 23 do seu dano, você destrói a nave aí, mesmo de Dipaque errar. É a hora da verdade. Não vai dar 3, minha pau. Só 2 e 1 aqui, porra. Deu quanto? 10. 10. Então ainda tem. Já tá os troços, né? O cara é o último que tá vivo lá. Ele tá segurando assim, o negócio no espaço. Assim, lá atrás já tá tudo queimando. E vem em direção. Agora de parque. Vai lá. Rola aí. 14. Eu preciso de 14? Preciso de 14. Menos 8, né? É. Preciso de 14. Se você tirar 12, a nave bate no cesmo, mas não destrói a sua nave de cara. Mas acaba com a nave. Né? Aí vai ter um estresse pra ver se vocês escapam. Eu vou de abrir a porta e sair. Tem que pensar assim, né? Se tirar 11... Apertando os botões, assim, descompensando. Se tirar 11 ou menos, aí babau. 11 ou menos? É, 11 ou menos. Eu tô na porta de saída, tentando se tirar, se abrir. Não, 11 ou menos, assim, se ela tirar 3, aí os dois personagens vão ler. Vambora. Ah, mas eu tenho 8 de coisa. Vai lá. Ai, meu Deus, eu tô rolando. Ai, meu Deus, vai matar os dois. 16, beleza, deu beleza. Saco! Você voltou um negócio de volta assim. Saco! Aí a nave deles continuou seguindo, né? Continua seguindo, quem não consegue controlar mais. E tá seguindo e tá indo embora. Se vocês quiserem lá resgatar. Ó, vamos lá, vamos pegar. Um cigarro. O Dipaque acendeu o charuto. Vamos lá, pegar tá sentindo o jeito de xixi, que é da Deva Tremedeira. Agora que eles estão sem conseguir controlar, a gente vai lá e pega esse cara. Deve ter um ganchinho. Uhum. Vocês vão lá? Bom, a gente vai capturar. Então, vocês podem ir, O Dipaque e vocês dois podem ir. Tá. Levar então, vamos até lá. Então, vamos lá. Vocês só desviam e vão. Uhum. Então vocês vão até lá. É, a gente vai tentar abrir canal de comunicação de novo sem ainda. Mas não deve dar. Não, no rádio dele já tá. Não, só pra. Tipo, às vezes ele sem nave de. Pra poder abandonar a nave de suporte, né? Porque a gente resgatar. Pegar na nave deles tá queimando tudo. Vocês veem assim, uns mercenários saindo queimando no espaço, assim. Enquanto a nave deles tá andando pra frente. Mas a cabine de comando ainda tá mais ou menos intacta. Aí você vê, a nave deles tá continuando. Vocês vão seguir, então tá. Só rola faz um teste de destreza aí. De pilotagem, mais 8, 16 mais 8. Agora, senão é. Vocês conseguem colocar a nave do lado, em paralelo, tá na mesma velocidade, porque é no vácuo, sem negócio. Agora você pode sair para tentar entrar. A gente não tem um ganchinho que joga nela não e faz a contra coisa pelo paralelo? Tem um ganchinho, um ganchinho. Então vocês acionam o ganchinho, pega a nave e vocês levam ela lá de volta para a nave de vocês. Então, fecha a cena, próxima cena. Chega lá no hangar, tá aquela fumaceira toda assim, a nave de vocês entra, a outra nave fica lá fora. Vocês trazem o cara lá de fora, né? Só tem um sobrevivente. Corre no bridge, porque a gente tem um bridge na nave. Tem um bridge. E ele tá desmaiado, assim. Você vê que é o Logan, com o rosto todo cheio de cicatriz. Eu vou fazer primeiro com o corno aí. Aí o Bigorna chega assim, o que tá acontecendo aí? Vi uma correria aí, não entendi nada, né? Vi uma correria, não entendi. Quem é esse cara aí? Bigorna, faça a projeção do doutor enquanto ele aplica os primeiros socorros no sujeito. Eu não vou mais em missão só com o Dipaque, tá avisado. Não, Dipaque, sala de reunião. Sim, senhor capitão. Então, você quer fazer uma cena com eles aqui, com o Dipaque? Não, eu só vou dar um sabão no Dipaque, que ele tem que prezar mais pela vida dos companheiros dele. Eu prezei aqui. Tá bem prezado. Aqui, feliz do participante. Ah, pra ganhar experiência. Eu vou sozinho, mas não vou com o Dipaque. Aí, enquanto isso, lá no Brig, uma cena no Brig é com o doutor e com o cara lá no chão, tá lá desmaiado. Delta, você quer ir lá no Brig pra interrogar esse cara? Se ele tiver coisas cibernéticas. Se ele tiver coisas cibernéticas. Porque você vê que ele tem implantes cibernéticos, assim, no corpo todo. Ele tá desmaiado? Tá desmaiado. Tá desmaiado, pois é. Mas aí, o doutor tipo, pode até chamar. Vai dar o primeiro socorro. Né? Vou dar o primeiro socorro. Eu quero acordar esse cara. Quero... Mas você pode chamar quando você vê que ele tem parte do cérebro dele toda. Tá, então vou lá. Cibernética. Vamos ver se tem como hackear o cérebro dele. Então vocês estão lá na prisãozinha, né? No rig lá da nave, né? Que é todo de metal. Tá a Iva lá junto com vocês. Mas ele tá passando preso na maca, viu? Vocês prenderam ele na maca, ele tá preso na maca. Amarrado nas duas mãos, dois pés. Aí você tá medindo as coisas vitais dele, sim? De quadrinho em cima. Aquele scanner enorme, assim. Ele parece um assessor, assim, né? Um Brasil. Parece. É, parece marido, né? Parece um equalizador de rádio. Sei, mas eles amarraram ele. Assim, tá preso. O tricórdia, assim. Agora, toma cuidado, porque. A Iva chega com uma proteção. A Iva chega. O cérebro dele, claro. Tá. A Iva chega e fala assim: doutor, eu acabei de baixar para o meu cérebro informações sobre os Dark Voids. Se você quiser, eu posso. Se eu precisar, sim, é só perguntar para mim. Algo de relevante? Brief history. Piratas Dark Void. Um grupo de piratas dos setores exteriores da galáxia. Eles costumam fazer negócios com os diversas corporações do lado exterior da galáxia. Deixa eu só pegar aqui. Seus soldados são geneticamente alterados para ser mais fortes do que os seres humanos normais. Ultimamente, existem suspeitas que eles estão com relações com a corporação pirata Black Sun. Aí vocês devem saber o que é Black Sun, você tem que perguntar, né? Clicar em Black Sun. Clique em Black Sun. Não, é oral, é comando oral, comando oral. Clicar é coisa do século XX. Acessar Black Sun. Black Sun, engenharia genética proibida, experimentação científica, armas biológicas envolvida com a Igreja Black Sun. Igreja Black Sun, explain. Igreja Black Sun. É tipo um cara no Wikipedia, né? Pra sempre. Um culto e uma seita encontrada em alguns planetas dos sistemas exteriores. Essa seita está envolvida em vários ataques e assassinatos e guerras contra outras religiões. Opa! Esse é o Seus membros são mantidos em segredo. Não se sabe a quantidade de membros da Igreja Black Sun. Peraí, eu perdi o que era a história do Black Sun, da igreja. A Black Sun faz experimentos genéticos e pra igreja. É uma empresa, mas igreja, é ligada à igreja, é que faz umas cruzadas contra outros, pelo visto. É uma teocorpocracia. Uma coisa avançada. Você tem que ser uma certifica cheque. Cheque. É uma igreja que é uma empresa. Okay. Uai, não é coisa não. Que ninguém consegue imaginar. Todas as igrejas. Todas as igrejas são empresas. História mundial. Só que elas não pagam. Imposto. No futuro, o futuro é isso. No futuro eles já pagam imposto normalmente. Ah. Já é assumido. Ok. Então eu vou tentar olhar o cérebro sensações. Dele, então. Eu consigo encontrar alguma coisa. Estamos juntos, saudável. Bem, você entra lá no cérebro dele. Eu já entro, sim, não tem? Não, você vai fazer você vai usar o seu CyberDeck para ligar no cérebro dele ou você vai conectar direto o seu no dele? Não, CyberDeck. Eu tenho que ver se tem alguma proteção antes. Você não vai fazer da sua cabeça, né? Não. Vai fazer de fora? Assim. É isso que perguntou. Foi isso que eu falei. Bem, você entra lá. Eu achava que você devia comprar um CyberDeck, um bem mais doido. Um laptop. do jeito que tiver. Você entra lá, você entra, você fecha os olhos e entra imediatamente na realidade virtual. Ok. Né? No cyberspace. Nessa realidade virtual, onde funciona o cérebro dele, você vê uma espécie de labirinto, assim. Um labirinto preto, de paredes negras, o chão é metálico, e você começa a andar nesse labirinto, vai entrando, e de repente você... uma parede, você entra num dos corredores, na hora que você vai seguir em frente, tem um salão grande, mais à frente, com um cubo branco, assim, brilhando nesse salão. Quando você vai entrar nesse salão, uma parede sai do chão e levanta. Pum! Na sua frente. É. Bloqueando. Né? Uma parede de fogo. Uma parede de fogo. Firewall. Uma firewall, é. Não, mas essa parede é preta. Ok. Na hora que você vai tocar na parede... Na hora que você toca na parede, assim, você vê que é porque que quando você toca, você sai o seu dedo, assim, a parede é meio pegajosa. Ok. Tá? Yeah. Aí você tira, assim, e fica aquela gosminha na sua mão. Yeah. E aí, o que, que você vai fazer? Limpar na roupa. É, eu tô no espaço virtual, certo? Isso. Todas essas ações correspondem a... Você tá usando comandos e não sei pois o que. Pois é. Ah, tá. Então eu quero tentar, tipo, hackear a parede. Você quer ver o que, que é esse negócio preto? Quero. Então você vai rolar uma análise. Você tem que transformar o negócio. Tipo, como que hackeia? Você vê uma... O que é? Como que hackeia? Você tem que entender o que é aquilo, descobrir qual que era efeito, você conseguir burlar. Então. Você já vai jogar um scan nessa parede preta pra ver o que ela é. Ok. Barra scan, okay? Parede preta. Você joga um scan nessa parede preta. Na hora que você joga um scan na parede preta, a parede começa a se transformar. E alguns tentáculos... surgem, tentáculos negros surgem dessa parede. Esses tentáculos vão se transformando e lembram muito os tentáculos daquele monstro, do seu pesadelo do hipersono. Perdeu mais pontos. Esses tentáculos começam a surgir e começam a querer envolver em torno de você. A envolver o seu corpo virtual lá. Aí o que você vai fazer? Eu vou... Pode pirar o cabeção, pode inventar assim. É, não... Que aí eu vou traduzir isso como uma defesa que você acionou. Tem pra onde eu fugir, assim? Ela tá me envolvendo, assim? Tá te envolvendo. E parece um... É, eu vou tentar atirar, né? Corta com a lâmina. Vibro lâmina. Atirar ou cortar? A primeira coisa que eu pensei foi atirar. Atira. Vai atirar? É. Então tá, então você conjura duas armas na sua mão. Ok. Né? Arma de quê? Laser? É. Duas armas lasers, que equivale a um programa anti-firewall, ok? Uhum. E atira. Então rola aí 2d6 mais inteligência, mais computadores. O negócio doido que a gente tava comentando no tal do gamer é o computador que me deu. 14. Deu 14? Computadores e o Cyberdeck, né? Isso. Então 17. 17? Você tá usando o seu Cyberdeck, né? Então tá, eu vou rolar mais 8 do bicho. Em volta deu tela, 7 mais 8. Tem parede, né? 15. Ele controla isso. Né? Assim. Uhum. Então, você começa a tirar. Tela, mas ele controla tudo. Você consegue tirar um desses tentáculos. Você consegue parar todos os tentáculos. Porém, depois que você atira todos os tentáculos, no centro dessa parede de pedra, abre uma boca. Aí não fica mais, ali no diabo. Enorme, cheia de dente. E essa boca ela sai da parede assim, e vai tentar te envolver. Você continua atirando, mas. Acontece nada. Não acontece nada. Vai atirando dentro da boca, mas não acontece nada. E ela tá quase chegando assim pra comer, arrancar na sua cabeça. Tem como correr? Tem, você pode virar pra trás e sair correndo. É realmente factível, então você controla assim. Você vai correr? É. Então tá. Rola aí, é porque você tá tentando escapar do sistema. Rola aí, 2d6, mais Cyberdeck, mais. Né? Mais inteligência, mais computação, mais Cyberdeck. Barulho kinético aplicado. 19. 19? Cara, tá. Dele é mais 8. Expande saúde. Deu. 6 mais 8. 14. Você consegue fugir para um lado, você vira assim, uns três. Beleza, uns três curvas. E você vê que essa, essa boca, ela sai da parede, cai no chão e sai se arrastando. Você passou uma cobra. A boca sai sozinha? A boca, uma boca gigante, assim, grande, ela sai da parede preta, ela vai tipo trazendo uma, um rastro, aí ela cai no chão assim, puff, e como se fosse uma cobra, entendeu? Tá visualizando? Aqui tá a parede preta. A boca saiu da parede assim, ó. E arrastando um pedaço da parede preta, assim, ó. Quando ela esticou muito, ela vai assim, pluk, ela cai da parede e fica uma espécie tipo um rabo, exatamente. Aí ela começa a andar, correndo atrás de você, assim, como se fosse uma cobra. Mas é uma cobra de assim, de um metro e meio de diâmetro, né? E agora eu consegui atirar nela? Agora você tenta atirar nela. Não, você atira nela com essa sua arma, que é o seu programa, mas não adianta nada. Tchum. A bala entra lá dentro e recupera. É, esse programa, é, esse programa dessa arma que você está usando então não está funcionando. Então eu arrumo outra arma, então. Sei lá, vibrolâmina. Vibrolâmina. É. Essa é um programa mais sofisticado? Mas, teoricamente não, porque pra mim lâmina ele é menos sofisticado. Não, não. Ele é de condução mais simples, mas ele é mais sofisticado. Okay. Exatamente, porque essa arma que você usou não tá funcionando. Então você tem que elaborar um programa mais eficiente, violento do tipo que a arma. Coisa, né? Aí foi essa, ele se materializa como essa katana. A minha ideia é um tipo diferente, porque a arma é tipo perfurante e o outro é cortante. Exatamente. Né? A ideia era ser... É uma estratégia diferente contra o sistema. Então rola aí o seu ataque, agora tá menos 4. Que é mais difícil a manobra que você tá fazendo. Mas tem chance dela morrer? Só pra não perder nada, assim. Vai cagar, vai botar. 12, ó, tirei. Crítico. Então, joia. Nossa, tirei 11. Mas beleza, mas o seu crítico você tira mais. Bem, aí você chega assim, o bicho dá aquele pulão, ele pula em cima de você, o que você faz com a katana? Slash, ele cai do lado, dois pedaços. De um lado e de outro, no chão. E aí ele vira duas boquinhas. Hã? E aí ele vira duas boquinhas. Não, ele cai no chão e ele. Ele some, ele regenera todo. E aquele quadrado branco, brilhante, que fica flutuando, tá lá pra você acessar. Parece a parede algum de tipo... gosma sumiu. A parede de gosma sumiu. Parece que é um tipo, ou é uma memória importante, por isso que. Tava por isso que não, você foi em direção a ela, por isso que estava bem protegido. Ok, né? Então vou lá. Você vai lá, aí você vai. Você pega e encosta nesse cubo branco. Né? Esse cubo branco é tipo um cubo de memória. Então, se você encostar nele, ele baixa o que é que tem para sua. Ok. O negócio. Então, na hora que você encosta, você vê, no ponto de vista do Logan, você vê ele. Do ponto de vista do Logan. Do ponto de vista do Logan. Não é tipo o negócio do Harry Potter, não. Imaginei que era. Não, não é tipo o Pensieve, não. É do ponto de vista do Logan. Você vê a Freda Bjork falando pra ele assim: Logan. Eu estou. Eu entrei em contato com seus superiores dentro da organização Dark Void e você foi muito bem recomendado. Eu preciso que você venha até Montares, que nós temos uma missão para vocês. Nós queremos que vocês vão até a Carl Sagan e traga a Carl Sagan até Voltares e pousem a Carl Sagan pra gente. Aí ele pergunta, mas por que vocês não fazem isso? Aí ela fala, eu estou contratando vocês para fazer um trabalho pra gente, não para fazer perguntas. Não. Aí ele fala, vê isso, aí essa memória corta, depois abre uma segunda memória, um segundo arquivo, que mostra eles entrando na Estepona. Né? E aí, nesse arquivo, você vê o Logan conversando com outro mercenário Dark Void, o mercenário falando assim: cara, essa missão tá furada, nós não podemos ir na Carl Sagan. Você viu o que aconteceu com a última equipe que foi na Carl Sagan? Sim, horrível. Não, vamos levar aqui esses tripulantes da Estepona e depois a gente negocia um preço maior com a Feda. Mas aí o Logan vai dizer, não, eu tenho um plano. Nós vamos destruir a Carl Sagan. Nós não vamos entrar na Carl Sagan. Vamos lá e destruir a Carl Sagan. E aí depois a gente fala pra Freda que foi um acidente. Ah, muito bom plano, Mr. Logan. Capitão. Aí tira. Aí mostra algumas cenas com eles tirando os tripulantes da Estepona, né? Muitos deles lá ainda começando a transformação, né? E você vê que outros têm vários buracos na pele. E nesses buracos, aqueles vermes prateados saíam e entravam, assim. Andavam por debaixo da pele, saíam, entravam. Um entrou no olho, assim, saiu pela orelha e tal. Aí tem o Logan conversando com esse cara que chama-se Smith. Aí ele vira pro Smith e fala assim, é muito cuidado, Smith, cuidado! Você vê que o Smith estava lá tentando pegar um dos negócios, aí um dos vermes caiu na mão do Smith, assim, e ele, cuidado, e bateu a mão do Smith pra longe, o verme caiu pra longe, o outro chegou e deu um tiro, o Logan chegou e deu um tiro de laser em cima do verme, e o verme morreu. Foi assim, muito cuidado com esses vermes, em pouco tempo, 8 horas, em 8 horas você começa a transformação, é horrível, e as pessoas ficam meio loucas antes disso. Aí o Smith fala assim, loucas como o pessoal lá de Moltar está ficando? É, parecido. Eles ficam com ataques psicóticos, querendo matar as pessoas e tal, achando que está todo mundo perseguindo. Cuidado com esses vermes. Aí o Smith, não, tudo bem. Aí corta, aí abre uma última memória, falando, mostrando ele de frente com a Freda. E a Freda fala assim, suspenda a missão, vocês não devem ir na Carl Sagan por agora. Eu tenho outra coisa para vocês fazerem. Parece que a autoridade colonial veio aqui atrapalhar os nossos negócios. Eu quero que vocês encontrem e destruam a nave dos fuzileiros, dos Mariners. Aí ela falou assim, nossa, mas e eles vão acabar descobrindo quem somos nós? Não, vocês vão disfarçados, não quero nenhum tipo de relação entre os Dark Voids e a Senado. Tá me entendendo? Sim. Aí você escuta ele falando, que bitch. Ele xingando a mulher quando ele vai sair. E aí, na hora que encerra essa memória, o labirinto começa a pulsar assim, ó. E você começa a ver umas rachaduras aparecendo nas paredes, uma rachadura vermelha. Sai, logo off. Pois é, aí, só que você, na hora que você tenta de botar logo off, você vê que a sua conexão tá presa. E você tá presa dentro do cérebro cibernético do Logan. Não, mas eu não tô no cérebro cibernético dele. A gente tá usando o Cyberdeck como um inteiro. Isso, mas você tá usando a sua conexão neural. É. Só que o software de proteção do cérebro dele travou e prendeu a sua mente dentro da mente dele. Que legal. Enquanto isso, calma. Tem um botãozinho nela de dar restart. Enquanto isso, porque tudo isso que passa lá dentro é sempre em milissegundos. Aqui fora o tempo é diferente. Mas o doutor, você tá vendo que a Delta tá lá com o cara deitado na frente. De repente você sente um cheiro de queimado. Você olha pro cara, começa a sair uma fumaça da cabeça do cara. O que você faz? Alguém tá fritando aí. O que você faz? Ela dá uma injeção aí. Injeção é sempre bom nessa hora. Dá uma injeção aí. Qualquer coisa. É. De água. tem como ligar uma fonte externa de energia e separar, cortar as conexões dessa parte eletrônica do cérebro? Do cérebro dele? Como é que é? não entendi. Ligar. Porque tá lá no cérebro dele, usa, recebe energia do corpo dele. Pra funcionar. Aí tô querendo ligar tô querendo tirar do cérebro dele sem desligar esse negócio. Ok, pra tirar do cérebro dele tem que matar ele. Porque na hora que você tirar, você vai tirar e tá tudo grudado O outro cérebro é orgânico, a outra metade é cibernético. Na hora de tirar, vai matar o cara. Isso eu não quero fazer. Mas se você não matar o cara, a Delta morre. É, mata o cara, por que eu quero que ele viva? Ou você pode esperar um pouco e ver se a Delta se libera sozinho. Ah, esse é um bom jogo, é um dilema. Mata o cara. Então eu vou tentar diminuir. Tu mata o cara. Tentar diminuir a temperatura. Pra ver se eu estiver esquentando ali. Ah, tá. Tá sendo fumaça que tá esquentando pelo processo. Então, beleza. Então você injeta uma substância no corpo dele. Sim, né? Injeção, sem função. Pois é. Beleza. Foi injeção. Você injeta lá, rola a sua medicina aí. Dificuldade 14. Pode ser que o cara morra, não. Se não tirar 14. Injeção de zero, absoluto. 16. 16, beleza. A temperatura dele está caindo e você vê que esse sobreaquecimento está diminuindo um pouco e você deu algum tempo extra para a Delta lá dentro. Isso é lógico que eu estou falando que é off, né? Para a Delta lá dentro tentar fazer alguma coisa. Vai lá, Delta. Você ganhou duas rolagens de dado com o do doutor. Muito bem. Uai, minha rolagem de dado é tentar fazer o logoff, né? Tentar fazer o logoff. Então você rola aquela mesma coisa com o seu cyber deck e tudo, tá? Eu vou rolar contra a dificuldade. Dificuldade tá 8 mais 9. 17. Entra destreza ou não? Não, é inteligência, computação, cyber deck. Deu quanto? 17. 17? É. Ué, precisava de 17. Não, tá certo, é 17 ou mais, porque eu é que tô defendendo, né? Beleza. Aí você, no último segundo, assim, você consegue fazer um log-off, sai, na hora que você sai, a cabeça do cara explode. Uau! Você cai pra trás, assim. E o cara tá lá. Não, é assim, né? É assim, mexendo assim. Pô, você não viu que tava pegando fogo? Você não viu? Eu vi. Você não fez nada, velho? Não, eu respirei. Eu ia morrer ali dentro? Já era pra você ter morrido. E você não fez nada? Você não é médico? Eu fiz. Foi por isso que você tá aqui agora. Não, eu tô aqui agora pelos meus méritos. Ah, que absurdo. Sai daqui. Vou tentar isso que eu tô agora. Sai daqui. Vou cortar. Aí a Eva fala assim, doutor, não se preocupe, ela é histérica, assim. Aí, capitão, a Delta chega lá, afobada. É. Ai, meu Deus, eu quase morri, não, capitão! Você fez um bom trabalho, né? Bom trabalho. Aí eu conto pra ele tudo que eu vi na cabeça dele, e aí depois eu conto pra ele que. Então, e a cabeça e o cérebro dele tava altamente protegido e tal. E eu não tava conseguindo sair, e o médico escolheu a vida dele em vez da minha. Eu ia morrer lá dentro e ele não fez nada. Você combinou alguma coisa com o doutor, algum protocolo? Ele tava do lado de fora, guardando. É obrigado. Você combinou algum protocolo? Não, tem que falar com o médico, não. Você tem que informar. Não, ele sabe tudo bem o que ele tá fazendo. Ele não é um novato, não. Ele não é nenhum novato, ele sabe o que ele tá fazendo. Eu conheço a experiência dele e conheço o quanto você é impulsiva também, senhora Delta. Impulsiva? Minha vida pra obter informações! Eu sei para que eu sou impulsiva! Eu vou abrir uma garrafa de vodka. Eu tô levando com um copo lá de vodka, assim. E ele fica chateado quando ele perde paciente, ele perde a não ser paciente. O cara morreu na mesa dele. Qualquer coisa cara, morrendo, qualquer coisa morrendo já. É. Qualquer coisa. Deixa pra baixo. Né? Eu agradeço pelas informações, pelos seus atos, mas você tem que entender que toda vez que você for fazer um protocolo de uma ação de inserção na mente de alguém ou de alguma invasão cibernética, você tem que ter protocolo de segurança combinado com os outros membros da equipe. Combinado? Pra que saber... ideia é essa? Ele é agora, pra gente saber quando você estiver indo... Pra isso, ele tava lá do lado esperando isso, ué. Isso o quê? Se alguma coisa desse errado, ele tinha que estar lá. Senão eu não ficava lá sozinha. Pra que ele tava lá? Ele tentou salvar o cara, bandido, em vez de tentar me tirar da minha. Ele é um médico, ele... Até onde eu não vi o relatório dele, mas até onde eu sei, o médico tem que salvar a vida. Bem, aí encerrando essa... Doctor, não é Big Player. Tá DR hoje nesse grupo. Tá DR nesse grupo hoje. Que então, é fechando aqui, fechando essa cena. Fechando essa cena, o que você vai fazer? Depois com essas informações. Vou convocar um briefing pra repassar pra turma e fazer o relatório pra já ir mandando pra... Então você comunica uma reunião com os oficiais. Uhum. Adel, antes da reunião, vocês fizeram alguma coisa? Não. Não. Adel ficou puto e vai beber. Não. Não. Aí você vai reclamar que você quase morreu nas mãos do doutor? Pra quê? Reclama que você quase morreu nas mãos do doutor com a Ayla, que vai ser interessante. Faz aí, só pra ver, pra desenvolver. Vocês estão lá no bar, né? O Tipac tá lá, tá fazendo o quê? Jogando sinuca? Tá jogando sinuca. Ele tá com a mão, charuto. Ele já tá formado, eu tô na mesa de cartas com os estagiários. Eu vou lá escutar a versão do doutor também. E o Tipac tá desvestido e com o Tipac. Eu sou capitão, tem que fazer essa parte. Então vai lá, o que o doutor, qual que é a sua defesa? O capitão chega lá com o que ela falou. Minha defesa? Não, só. Porque ela falou que você quase matou ela. Eu só cheguei lá e pedi pra você me relatar o que aconteceu. Eu mato, briefing. Ah. Me dá um pouco dessa vodka aí. a pessoa resolveu invadir o cérebro dele. E algum momento. Ainda bem que eu não tô lá. E você não está lá. E algum momento a parte benéfica do cérebro dele começou a sobreaquecer. E eu fiz um procedimento de prolongar a vida dele, inclusive prolongando a chance dela sair de lá. Porque imagino que o cérebro esbraquecendo e ela lá dentro, ela estava tentando sair. Pois é, vocês estabeleceram algum protocolo de segurança para justamente eu tirar ela de lá? Ou... Ai. Eu não tenho meios de tirar ela de lá. Eu tenho meios de preservar a vida dele para ela conseguir sair. E aí, capitão? Se eu mato ele, ela poderia ficar lá dentro. Quem vai pro briga, capitão? E aí, capitão, quem vai pro briga? Você acha que tá certo? Tem que tomar decisão. Tem que tomar. Quem você gosta mais? É. Eu não sei nem por que eu tô falando contigo. Ok, aí encerra a cena aí, essa cena foi boa. Encerra a cena aí, abre a cena lá no. Eu tô lá jogando carta. Sala de reunião. Tem lá no. Ah, não, vai ser a sala de briefing agora? Na sala de briefing. Não, vocês não iam. Já tá com as amarguras. Eu já tô conformado. Então vocês vão lá, depois que vocês relaxaram um pouquinho, foram lá na sala de briefing. O que eu vou fazer na sala de briefing? Briefar. Tá lá. Pegar outro. Briefar. Vocês foram lá na sala de briefing. E aí, capitão? Eu sou o Pione. Pione. Não, é só com os oficiais, só aí. Desculpa, a mesa já tá limpinha. Você tá fazendo aqui, viu? Aí, não tá chamando? Aí participa. É. Aí viu o Alfred. O Alfred participa de tudo, né? Ele é a nave. Eu gostaria de ouvir a opinião do Alfred sobre o acontecido. O que? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, então ele quase matou esse médico, quase matou hoje à tarde. Não, você quase matou ela? O médico quase matou você. Quando? De paca, eu quase me matando aí também. É, isso é verdade, eu quase matei a Ayla. Mas... Palhaço. É verdade. Se vocês não calarem a boca, eu vou matar todo mundo aqui. Ó. Esse assunto já tá encerrado. O que me interessa disso foi os dados que você conseguia, é disso que a gente vai discutir agora. Whatever, son. Tudo bem. Tudo bem. Então, eu sou a Ivy, né? Aí a Ivy chega e fala assim: bem, já que vocês já soltaram os hormônios humanos de vocês aí, vamos voltar à missão. Quero apenas lembrar que a autoridade colonial pediu para vocês se tornarem a Carl Sagan para a Terra. Essa é a prioridade número um. Prioridade número 2 é descobrir o que aconteceu com a parceira. Era o contrário. É descobrir o que aconteceu. Primeiro é relatar. Primeiro é saber o que aconteceu. Desculpe. Os protocolos estão com o circuito. Tem algum circuito queimado? Tá Delta, você está mexendo de novo no meu cérebro. Eu não, eu com médico também. Não é minha área. Eu mexo com coisas eletrônicas, coisas com fio. Prioridade número 1, descobrir o que aconteceu. É. Prioridade número 2, trazer a calcinha de volta. Sim. Pois é, é... Bom, diante dos relatos que a gente teve, já deu para perceber que a Carl Sagan pode ser um ambiente extremamente perigoso. Inóspito. Inóspito, muito obrigado. Que talvez não, não seja viável fazer esse transporte de volta para a Terra. Mas antes disso, a gente tem que entrar lá e investigar. Então nós vamos formar um esquadrão para explorar a Carl Sagan. É uma landing party, capitão. Mas, capitão, o senhor não vai perguntar se eles têm alguma opinião sobre isso, capitão? Não. Eu tô dentro, capitão. Capitão, vamos fazer uma landing party. Oi? Uma boarding party. É boarding party. Por que a gente faria uma boarding party? Você não acabou de escutar o que eu tô falando? Você não tá prestando atenção, você tava tomando vodka. Então, dá um pouco dessa vodka aí. Não. Nós vamos deixar a Boreas numa estacionária próxima à nave. Vamos mandar a nave menor até a Carl Sagan para abortá-la. Abortá-la será se não der certo. É. Então a gente vai ter nessa missão, doutor? Não é só a gente chegar lá e rebocar, não, a Carl Sagan, a gente estuda depois, velho. Onde é que tá? Não, essa é a questão. Se tiver alguma forma biológica. Não, não biológica, é muito gigante. Extremamente. A gente tem que ver se ela tá funcional pra gente conseguir trazer ela, né? Também. E a gente tem que verificar por você qual o motivo assim, dessa grande ameaça. Eu saí. Perdão. A Carl Sagan é muito grande. A gente não. Nossa nave não tem poder suficiente pra poder rebocá-la. Então temos que ver se ela consegue funcionar sozinha. Aí, exatamente, ela está operacional. Ou funcional, ou então nós colocamos ela em condição de funcionamento. Caso não tenha, a gente leva os bancos de dados, né, da nave. De, se não tiver jeito, aí bota na autodestruição. Né? Yes. Bom, eu estou interessado só nessa forma de vida aí. Pois é, então todos vocês estão escalados para essa missão. Yes. A gente deve levar mais um Space Hatcher. Um bocado de lança-chamas para queimar coisas que aparecerem, né? Porque a gente já viu lá no laboratório. Pois bem. E é isso. De tudo, o ambiente foi extremamente inóspito. A missão, ao invés de ser colocar a Carl Sagan funcional, a gente vai só tentar fazer o backup de dados e destruir a nave. Sim, senhor. A missão vai começar em 12 horas a contar de agora, então descansem. 12 horas? Muito. 6 horas. Eu sou a Ive, né? Yes. Capitão, como a gente viu que esses mercenários Dark Void são lá da Senago, a Senago vai saber que eles fracassaram na missão deles. Eu não sei se nós teremos 12 horas. É, né? Até que eles tentam mandar algumas naves. Vamos agora então, vamos lá, eu tô bem. Você tá bem, capitão? Eu tô bem. Então tá, a gente vai. A gente tá totalmente operacional, 90 a nave tá inteira, não tem por que a gente não ir agora. Capitão, só quero perguntar uma coisa. Eu não lembro quanto tempo que a gente tá sem dormir, não sei se é isso. Quanto tempo a gente tá sem dormir? Já passa mais. Aí sabe, uai, quanto tempo a gente tá sem dormir? Ah, vocês saíram lá da prisão direto. É, vocês tudo estão direto. Foi tudo direto, é de Paulo Pereira. Vocês estão bem cansados. A gente ficou desmaiado da. É verdade, ficou desmaiado. A gente ficou bem cansado. O tempo passou. Bem, do tempo que a gente foi capturado e a gente pôde na. Os sensores da nave estão indicando que os seus sistemas biológicos necessitariam de pelo menos um descanso de 2 horas para poder atingir pelo menos 80% de. A gente pode manobrar a nave para outro lugar mais mocado também, não é? Né? A Carl Sagan não. Não, a nossa. A nossa, a gente poder, dá um jump pra outro lugar. A gente dá um jump pra outro lugar, dorme lá um pouquinho e volta. Ou então posa em canote na lua. Ou não. Eu volto no jump. Jump não deixa rastro, não dá pra saber se não. Não, dá pra ver. Quando a gente voltar, os piratas podem estar aqui de novo. Isso é fácil. É, não é problema. Então a gente pode chegar pro outro lado. Então vocês vão dar o jump? Ou a gente pode tomar umas injeções de adrenalina e virar hoje. É, pode. Aí é tranquilo. Eu topo. Ok. Todo mundo topado. Prepara um material pra gente ficar operacional por mais 10 horas, pelo menos. Aí tá no meio da corrida. Eu vou... O filme de hoje tá assim, né? Bom, eu vou preparar, deixar preparado também mais injeções pra eu carregar junto, pra levar. Então tá, joia. Então você vai mais uma injeção pra cada um, né? Ok. Pelo menos, né? Não. Vamos estabelecer um limite. Uma injeção para cada um. Então você tem mais um, dois, três, quatro, cinco. Cinco injeções. A Ivy não precisa. É, capitão, o senhor quer que eu vá com vocês ou eu fico aqui na nave? Porque eu vou ficar aqui com uma tripulação de novatos, né? Pois eu não quero que você fique. Sim, senhor, capitão. Eu vou manter o contato via rádio com vocês. Bigorna, você fica no comando. Ah, é? Bigorna pode ir com a gente. Ah, Bigorna vai. Bigorna pode ir com a gente. Mansou. Vai Bigorna mais uns dois, né? Tá bom. Então tá, então vai o Bigorna e vai. Dois, tá bom. Bigorna, põe essa nova camisa vermelha aqui que a gente pegou. Que a gente fez pra você e vem com a gente. A Débora Tremedeira, ela vai? A Débora Tremedeira? Não. Vai. A Débora Harris. Vai, ela se participa. A Tremedeira não vai ajudar em nada. A Tremedeira virou protegida dela. E o pior. A Tremedeira vai? Vai. Tremedeira e o piolho vão? Isso. É. Nossa senhora. Nossa, eu acho que tem pouca gente. Eu acho que deve colocar mais um pra morrer. Né? Já morreu dois. Adon e o Conrad já vão pro espaço. Tá faltando a Tec, Rezon, Clinton, Debra, Debra Rizon, Dana Healy, Dwight e Emerson Grosner. Tá muita gente. A nave na real funciona sozinho, né? Mas. Tinha que deixar instruções pra Ive caso seja atacado. O que que faz? Sim. O que que. Caso vocês precisem de ajuda, se eu receber algum pedido de socorro, algum grito de horror, o que eu faço? Nada. Eu destruo a Carl Sagan? Não. Não. Um grito de horror. Não, eu passei uma palavra código pra ela. Se eu falar, é pra não ser destruída. A nossa? Não, a Carl Sagan. Com todo mundo. Porque pelos arquivos parece que tem um agente contaminador na Carl Sagan. Exato. Então, caso vocês sejam contaminados, eu tenho ordens para destruir a nave com vocês dentro. Apenas se eu der a palavra código. Tá. Qual é a palavra código? Minhoca. Homem-Aranha. Minhoca de caronte. Minhoca de caronte. Minhoca de caronte? É. Mas aí você pode falar assim, alô, caronte. Caronte! Palavra-chave tem que ser uma coisa que você nunca vai falar em hipótese alguma dentro do contexto. Minhoca de caronte. Pra que você vai falar minhoca? Minhoca. Melancia. É. Só. Peter Parker. Não, tem que ser código, assim, tipo. Alfa, beta, gama. Beta, gama, 56. 56. Beta, gama, 56. Eu vou anotar aqui, se você esquecer, eu quero nem saber. Vamos anotar. Todo mundo. Palavra de autodestruição. É bom se ninguém entrar em pânico e começar a gritar isso no rádio, né? Mas de qualquer forma, eles deviam saltar pro outro lado da lua pra ficar escondido. Eles não tem que ficar aqui onde a nave dos piratas foi vista pela última vez. É. Eles saltam. E o mesmo esquema que eu fiz da outra vez. Salta pro outro lado e fica escondidinho. Fazer isso, é. A gente vai sair com a nossa nave, a Boreia solta pro lado oposto de Caronte. É pra. Ficar protegida. Beleza. Então vocês entram na navezinha pequena e seguem em direção a Carl Sagan. E se eles precisarem fugir, a gente combina a coordenada de algum lugar para encontrar, entendeu? A gente passa as coordenadas, tá? Se por um acaso eles precisarem fugir, chegar pirata, qualquer coisa, a gente tem um ponto específico do espaço que a gente pode encontrar, entendeu? Tá. É o quadrante delta. É, tipo um ponto de encontro. Quadrante delta, depois do gama 86. A direita do gama 86. É 56. É 56. Se errar, cara, vocês estão. É 56. Beta gama 38. Oi? Você quis dizer? Alfa, beta. Você tem que assistir o filme? Baixa pra vocês dois assistirem. Anota, Whisky Galore. Muito fofo. Anota, muito fofo. É um filme fofo. Antigo da Inglaterra. É um filme de irlandês sobre whisky. Engraçado demais. Porque tem um lance, tem uma cena de senha, você lembra a cena de senha? Que é na época da Segunda Guerra Mundial. Fala a senha! Aí o cara sou eu, cara! Massa demais. Esse filme é cult na Inglaterra, Chama Whisky Galore. Muito bom, viu? Então tá. Então vocês vão chegando, vão vendo a nave Carl Sagan, ela é gigantesca, ela é enorme. E aí, o Alfred vira: senhores, enquanto vocês estão indo, né, ele entra em contato com a nave de vocês e fala assim: senhores, eu estou baixando para vocês os planos da nave Carl Sagan. Vocês irão entrar Drive Cargo Hull. Isso. Vocês irão airlock. Before the airlock. No airlock. Vocês vão entrar pelo cargo hull da nave. A área de carga da nave. Aqui, ó. Aqui é o lower decks. Tá? Então, essa aqui é a Carl Sagan. Tá ok? Uhum. Ela tá assim, flutuando. Vocês vão entrar aqui por baixo e entrar por aqui, ó. No 2. Ok? Beleza. Então tá aqui, ó. Okay. Esse mapa fica com vocês. Tá? Vamos entrar no 2. Beleza. O tamanho do tanque de luz, né? É. Sete hidropônicos. Vai entrar por onde? Ah, que doido aqui é uma plantação. Sim. Dois? Entra por aqui. Entrou aqui, ó. Carro. Cargo. Aqui é a portinha de carga. O que mais tem para mim? Aqui é fuel tank, aqui é engenharia, aqui é airlocks, aqui é living e aqui é uma plantaçãozinha. Hidropônica. Hidropônica. Aqui, ó. Tem outro. Ah, daí. Alguém tem conhecimento de engenharia? Bota aí no lower deck, que é onde vocês estão entrando. Está no lower. De cima. Ah, o do meio é a mesma coisa, só que tem weapons. Meu deck. Tem 4 isso. Ah, skate pods. É, pods. Tem bastante. Enquanto vocês estão indo, vocês olhando pelos mapas, vocês podem traçar algum tipo de estratégia de movimentação lá dentro. Invisível assim, maiorzinho, grandinho. Respeito do skate pod. Olha pra cá, é? De weapons. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer é tentar ir na ponte de comando, hein? Pois é, ponte de comando é em cima. Não mostra direito. Eu tinha pensado, como a gente já vai estar aqui no, na parte de depósito, de ir primeiro nessa partinha de nível pra ver se ela consegue acessar alguma entidade e colocar na operacional. Pois é, porque eu imagino que na ponte de comando a gente consegue ver tudo, né? Não tem bridge. Não, mas por exemplo, pra gente entrar e conseguir acionar, por exemplo, luz de emergência, alguma coisa, pra ficar mais fácil transitar, entendeu? No upper deck. Reunião mesmo. Life support. Mais um First mate. É, a gente não tá achando o deck. Não tem um deck de comando. Menino drive. Eu não tenho comando. 10. O que deu 10? Captain. É maneuvering drive, é de fazer manobra. De... Ué? Não, é de mexer. Não, não é o mundo de controlar, né? Não, é o. Full time. É, tipo, tinha nave faltou. fera, não tem. Então, um comment station? Não, não tem nada. É o Galley. É o Galley. 7. Entendi. É lá no Upper Deck. É no Galley. Galley. Aqui, ó. Vamos lá, porque de lá a gente tem acesso aos controles da nave. E na verdade é o seguinte, é o 7, 8 e 9 do Upper Deck, é que são os área de controle. Tá? Não faz mais sentido. Inclusive a cozinha. Entendi. Oh. Ah, pois é, a cozinha é outro lugar, porque, né? É. Yeah. Cozinha é perto do, da pontuação. É. É, mas tem, tem que saber. Né? Porque cozinha lá em cima, a plantação não aqui, dá. Aqui que tá o depósito, o quarto, a cozinha, tem que ser aqui. Tá, é. Aqui e o 7, 8, 7, 8 e 9 são as áreas. Ok. Você tá vendo esses quadradinhos aí, são portas, tá? Aqui é só assim. Assim que fazer. Então, beleza. Ok? É, checar se tem pressurização, essas coisas. Dá um desse entrar. Aí que eu tô... Antes de entrar tem que mandar fazer um scan. Então à medida que vocês vão se aproximando da nave, vocês veem que a nave tá toda. Ela tá. Algumas áreas dela tá desligada, outras áreas dela estão ligadas. Na parte de trás da nave está desligada, na parte da frente da nave tem algumas luzes acesas. À medida que vocês vão chegando, vocês notam que algumas áreas da nave estão com negócio queimado fora, como se algumas áreas explodiram. Tá? Então, na parte da fuselagem de fora da nave, vocês veem marcas tem marcas de fogo. Uhum. A gente está com armadura total, com traje, né? Fechado. Isso. Fechado. Ambiente. Com trajes fechados, ambiente especializado e botas magnéticas, caso fique perca gravidade, você trava no chão. As naves são todas feitas de aço e metal, justamente por causa disso. Até enquanto der a distância, eu vou fazer link mental com a galera. Tá. Então, tá todo mundo escutando a voz do Rammstein na cabeça. Rammstein. Você vai fazer o teste 1, 2, 3? Não, a gente já conhece esse negócio. Já sabe, né? Joy. Ok. Bem, vocês entram na área na área da carga, abre a porta se abre, acontece despressurização, entendeu? A Sagan é muito grande, então vocês podem entrar com a nave de vocês lá dentro do hangar mesmo, né? Por aquele quadrado ali, ó, do mapa. Então abre, coloca a nave, e aí, quer dizer, não, vamos voltar. Na hora que vocês chegam ali, a porta do hangar está fechada, né? Então vocês têm que dar um jeito de abrir essa porta do hangar. A nave está toda desligada. Você tenta entrar, os computadores da nave estão no suporte mínimo, assim. Tá perto da porta mesmo. Não, como abrir manualmente? É na porta. Na porta? Tem. Existe uma válvula manual na porta de fora, mas você tem que ir em EVA, né? Sair no espaço, ir lá e. Eu sempre queria pôr aí o seu suit. Não, já estamos todo mundo de suit, a gente tem força. Então, vai lá, Dipak. Dipak, você e o Bigorna vão lá. Cadê o Bigorna? Abrir a porta. Bigorna, vai, o Léo faz o Bigorna. Vão com os cabos. Yeah, minha primeira missão! Yes! Yes! Yes! Vai lá, Bigorna! Obrigado, capitão! Eu vou lá, Dipak! Passou o batonzinho. Passou o batom. Além das botas magnéticas, vocês vão com o batom. Quer passar batom? Não, quer saber. O Bigorna gosta. O Bigorna gosta, verdade. Ele acha que é moda da cidade, né? É moda da cidade, moda da terra. Que ótimo! Eu não sei fazer isso, adorei essa cor. Então, beleza. Aí vocês dois saem lá pra fora, estão lá flutuando. Um espaço assim. Chega lá. Calibrado. E debaixo o Bigorna ficou repetindo. Ele esquece que tá no link mental. E ele vai ficar falando. Tá cansado. Oba, oba, oba, missão, missão, missão, oba, oba, oba, oba, missão, missão, missão, missão. Aí ele vai falar, shut up, Bigorna. Então, desculpa. Vai abrir a válvula. Vocês dois seguram dois pontos da válvula, uma válvula assim redonda, né? E vocês vão abrir a válvula. Faz um teste de força do bigorna. 2d6 mais força. 2d6 mais força. Pode somar atletismo também. Mais força, mais atletismo? Isso. Deu 11. Deu 11? 7, 14. 14. O Dipak conseguiu virar um pouquinho, o bigorna. Agora não tá muito acostumado. Tá muito acostumado, meio que travou assim. Sem gravidade. Sem gravidade, sim. Isso. É, rola mais uma vez esses dois. Se falhar, se um dos dois falhar, não tem jeito. Vai ter que usar outra tática pra poder abrir. E agora vai dar. Já deu. 9 mais 9, 18. Deu 15. Precisava de quanto? 18. É, precisava de 12. 18 e 15, beleza. Vocês conseguem abrir aí. Na hora que vocês abrem assim, o ar que tava lá dentro sai pra fora com muita força. E a válvula, ela explode pra fora. Essa e acerta. Deixa eu ver se é o Dipak ou o Bigorna. Para Dipak, ímpar e a Bigorna. Bigorna mesmo. Deu ímpar. No Bigorna. E acerta o Bigorna. Morreu. Será que tá de opinião, mano? Deixa eu só fazer o ataque no Bigorna. Perfeito. Headshot. Foi mais 4, deu 7. 7 mais 4. 11. Hã? 11. Morreu. Ele acerta o Bigorna, assim, ó, na cabeça dele, assim, né? Inconsciente. E aí, vamos ver se quebrou o negócio dele. É a mesma armadura que você tem, tá? Vou dar o dano. Porque pegou no capacete. Deu. Nossa, mais 4. 10. Deu 10 de dano. Quanto que tem de armadura? Capacete é metade. Quanto que é a armadura do corpo? RD padrão é 4. RD padrão é 4? É. Ah, então tá. Ele tem só a armadura da pele dele. Ah, ele tem na pele, mas ele tem a armadura padrão que é do uniforme, que é RD 4, entendeu? Então isso, na verdade não tem. Então é o seguinte, é porque essas armaduras que vocês têm, elas têm 10 PVs extras da estrutura dela. Entendi. Tá? Então você anota aí, 10 PVs. Então entrou 6. Entrou 6. E é o seguinte, rachou um pouquinho o capacete dele e o oxigênio dele tá escapando. Aí ele começa a desesperar lá. E aí o que você vai fazer, Dipak? Dipak, ele tava com um rolo de fita, aquela fita prateada. Silver tape. Vai botar silver tape lá. Silver tape de emergência no espaço. Arrastar ele de volta pra nave. Pra nave, ele tá assim, tá desesperado. Vamos ver, se ele desesperou, porque é uma situação nova, ele nunca fez isso, né? Então ele tá muito estressado. Rola aí 2d6 mais inteligência. Se tirar abaixo de 12, ele tá desesperado. No alto. Ele não consegue entender a situação. No alto do seu de inteligência? No link mental, eu tô falando que eu tô calado. Deu 8. Não? Ele não tem link mental, é só vocês que tem, tá. Porque vocês têm injetado no corpo nanorobôs. 8. Deu 8? É. 8? Nossa, ele tá desesperado. Então você vai ter que. Você vai ter que segurar ele. Não. Mata leão. Ele tá com capacete, você não pode dar um stun no capacete. Eu mata leão, só segura. Só, você só vai tentar assim imobilizar mesmo. Com ele na mulher. Não, eu vou levar assim como se a pessoa estivesse afogando no mar. Aí eu vou puxar ele assim pra nave. Então tá. Rola 2d6 mais força, conta 2d6 mais força dele. Se você conseguiu, você conseguiu salvar o. Você quer 2d6 mais força? Isso. Se não, ele vai liberdar de você e vai endoidar o cabeção. Ai, vai morrer no espaço. Tem mudar de dado ali. Ai. 11, 12, 13, 14. Ei, deu 11. 11? Ah. 11. Nossa. Aí ele, ele solta assim, ó. Aí na hora que ele berra assim, o tanque de oxigênio dele... Explode. Rebenta. Rebenta. Pá, e ele sai voando assim pro lado. Não. Não tem jeito lá, não? Não, agora ele tá rolando lá pra longe. E aí deu uma descompressão rápida. Aí você escuta assim. Não escuta nada, você escuta assim. Nada. Não escuta nada. Ai, ele vai rolando no espaço. Não, você escuta no rádio. Vai ser um rádio interno dentro da... Ele vai vai rolando o capacete dele, aparece o reflexo do sol, assim, né? Isso, e tudo vermelho. Tudo vermelho. Mas não é nem pelo cabo, é pra onde compressão. É. Foi descompressão, é. Agora vocês conseguem recuperar o corpo dele, mas... Bits. Ficou. Quer dizer, já fez um personagem. Adeus, bigode. Adeus, bigode. Eu tenho que ter reserva. Tem que criar mais um personagem. Aí o negócio tá aberto lá. Hã? A porta. A porta se abriu assim, aí a porta do hangar vai se abrindo aos poucos, o ar vai entrando, você segura, né? Ah, rola uma destreza aí, porque o ar tá entrando, pra ver se você não entra lá pra dentro. Eu tinha que destreza? Não, é porque esse foi da válvula. Agora é que a porta tá abrindo aos poucos. Tá? E aí um ar muito 9 forte. 9 e 4. 4? 3. Tá, beleza. Saindo, né? Você conseguiu segurar, você segurou nos tubos assim. E aí já deu a descompressão lá de dentro do hangar. Aí vocês podem entrar. Ok? Você nem vai pensar no Bignor, não. O Bob Gorn se matou. Que ficava. Ele gostava de você. Que ele tinha conseguido salvar. Ele era seu pupilo. Tá, eles espelharam você e você deixou ele morrer. Vou fazer um minuto de silêncio no link mental. Quero ver? Vai falar com o pai dele. É mesmo? Mas você já matou mais de 200. A promessa que você fez pro pai dele? Eu nunca mais ouvi o pai dele. Eu nunca mais ouvi o pai dele. A gente tá aqui perto, o pai dele tá logo ali. Bem, aí fecha essa cena da morte do Bigorna. Vocês entram. Vocês entram no hangar, assim, pousam o hangar. Verdade mesmo, foda. O negócio do hangar. Depois vocês vão manualmente, fecha. E aí, beleza. Começou a investigação. Começou a investigação. Começou a investigação da nave. Então vocês estão lá no hangar, no lower deck da... No lower deck da... Lights. Poder da mente. Isso. No lower deck da... Da Carl Sagan. E aí? Então, capitão, vamos lá para o ponto de comando? Uhum. Que seria o melhor? Que coisa, menina, tenta hackear lá a parada, ver o que tá funcionando, o que não tá. Como que tá lá dentro? Tá, tá tudo escuro. Tá tudo escuro, sem luzes, sem nada. Tá pressurizado? Então, os capacetes tem. Quando fechou, tem. E a nave também tem a lanterna. Tá pressurizado. Não, é assim: o oxigênio voltou, fechou e pressurizou. Já tem oxigênio na área e parece que a gravidade artificial tá funcionando. Tem alguma luz de emergência acesa? Tá tudo escuro? É, tá tudo escuro, tá só aquelas luzes vermelhas assim, uhum. De quando a nave já tá no. A gente continua com o capacete com a luzinha, só que só abre a parte. Bem creepy, né? Só bem creepy. Ah, tá. Mas, super creepy. Tem alguma coisa que eu posso fazer scan assim, procurar por formas de vidas? Por formas de vidas? Tem. Aí você liga o seu scan. E aí ela não mostra, porque como a nave ela é toda fechada por são paredes muito grossas e tal, você não consegue saber onde que estão, mas ela está a indicação da presença de formas de vida. E você nota a presença da presença de 11 formas de vida na nave. Ai, todo mundo vivo? 11. Formas de vida vivas? As nossas ou... Formas de vida vivas. Sem, tirando vocês, o scanner já tirando isola a crew. Vocês, a crew. Tá todo mundo junto, separado? 7. Não dá pra ver. Dá pra vocês verem dentro. Só 7. Existe um raio que aí pega a localização. Tá? A gente tem aquela maquininha com... É, do Aliens, tem. Mas só que ela tem um raio curto, né? O raio é de mais ou menos assim, uns 10 metros. É o raio suficiente pra você ver que tem uma forma de vida, mas o Aliens já conseguiu pular você. É pra você ver que tem, quando você olhar pra cima, você já morreu. É isso o raio. Você não assistiu o Alien. Não. Eu tenho que ter forma de vida. Tu. Vocês não conseguem... Tu. Quem tá vendo? Quem tá com a não falo se tá se movendo ou se tá estático, né? Não, pra gente chegar mais perto. É porque a presença é a variação de temperatura, assim. Ah, inclusive você nota Você analisando o reporte da máquina, a máquina informa que a temperatura dessas formas de vida é muito baixa, tirando uma, que a temperatura está baixa, mas em níveis humanos. Dá para ver o tamanho? A temperatura está baixa em níveis humanos, como se tivesse em hibernação, no hipersono. Tamanho não. Tamanho não. Bom, é isso. Tá, seja, eu sei que esse bicho não vê isso. Pode ser. Eu tô com as chamas. Você tá com o Baby. Yes. Baby. Muito bom. É, um dos headshots também tá carregando essa chama, tá só pra... O piolho ou a tremedeira? Não, o piolho, pelo amor de Deus. Tremedeira, como você chama? A tremedeira tá carregando a metralhadora. Quebra tremedeira. Que alegria. Então, ok. Então vocês vão sair pra onde? A gente vai começar a rota pra ir pro... É só você falar o número, pra onde vocês estão indo. Laboratório de pesquisas. Ó, o 1 é engineering. O 1 atrás de vocês é engineering, que é onde ficam os motores da nave. A gente tá embaixo, a gente tem que ir pro elevador. Vocês estão no 2. Pois é, pega no elevador e sobe. Os três, tanto o 3-1 e o 3-outro é um lift. Pois é, não, mas eu tava querendo dar um pulinho no engineering antes da gente ir, só pra ver se... Os motores estão ok, estão sabotados, okay. Então. Tem de níveis de todos os andares. A gente vai pro 1 primeiro. Que é logo atrás aqui. Zona 1? É, eu quero ver como é que tá a porta. A porta tá fechada, tá trancada. Tá na porta. A porta é computadorizada, feita de titânio. Comando manual da porta. 1,5 metro de. Você chutou a porta, mas machucou o pé. Comando manual da porta. Comando manual da porta, você vai lá, dá uma hackeadinha boa. Não, mas se a porta é grande lá de fora tinha comando manual, essas aqui não tem, não? Não, essas não. Não, você tem que abrir e fazer um manual overload que você faz no Zerigdum. Como todos os filmes de Hollywood. Alright. Então você vai fazer o manual overload? Yes. Beleza. Você não pode usar o seu cyberdeck no manual overload. Você vai usar só os seus conhecimentos de... Mas eu posso usar... Você vai ligar o fio vermelho no verde e ela vai abrir, né? Eu posso usar Gadgeteer. Isso. Okay. Usa, então, olha, inteligência mais Gadgeteer e mais 2d6. Quatorze? É. A porta... Pula um bicho lá de dentro. Você não viu que o bicho estava aqui? É o médico, ele virou meu médico. O médico é o culpado de tudo. Ele tá, não é o radarzinho? Uma dessas criaturas. Não era o radarzinho? É, era o radarzinho. Agora o radarzinho pegou. Na hora que você foi abrir, que a porta começou a abrir, aí o radar dele entrou na sala de vem. Aí, aí foi, ele falou assim: cuidado! Ah. Aí já chegou a criatura com o tentáculo enrolando. Foi ele que gritou pra você: ah, um bicho! Ah, tá. Chegou um desses bichos aqui, tá? Que lindo! E você vê que ele tem na roupa dele, assim, nesse tronco dele, tem os restos de uma roupa de um corpsec da Senar. Agora assim, a gente vai saber se é a carapaça? Espero que não. Então tá bom. Aí essa criatura chega. E é o seguinte, o combate vai começar com a Delta com o tentáculo no pescoço dela, porque na hora que a porta abriu, o tentáculo foi assim. Bom. Aí a aventura começa assim. Ótimo. Muito bom. O combate muito bom. Começa começo assim. Muito bom, interessante. Vamos lá, Deepak. Deepak vai passar a faca no tentáculo. Mas antes você fala assim: another bug hunt. We're gonna die, man. We're gonna die. Vai lá. Então... É, iniciativa. Deepak, Boris, quanto de iniciativa? Boris, 12. 12. Nossa senhora. Amstein. Não. Tava ocupado. Já tava olhando o seu Gadgeteer. E 4 de iniciativa. Nossa. 4. Deepak. 9. Caraca, Delta. Onde fica destreza, mas tem um bônus. Tem um bônus ali. Habilidades especiais. 12. Tem mais dois. É. 14. 14. Delta 14. Rammstein. Hum? É. 4. 4. Ayla. 18. Ayla. 18. Ainda aí. Boys. Você sempre sai do 2. Você sempre sai do 4. Não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Melhor tirar 4 na iniciativa do que flambar no ataque. É, eu flambei na iniciativa, mas. Então. Não é ataque, é iniciativa. Então, melhor. Gasta uma vez. Vou lá do Zangão. Zangão. Zangão é o nome pessoal dele ou é o nome genérico? É o nome pessoal. Esse especificamente. Pois é, é, mas... é o nome genérico. Ah. Não, personagem nunca sabe o nome de monstro, né? Esse aqui é o War Game, né? É aqui, você tá jogando videogame, você põe assim e aí dá o nome, né? Zangão. O personagem HP do jogo tanto. Não sabe o que é, né? Então 6. MP. Mais 5, 11. O bicho doidão é 11. Fala assim. Ele é o Chewbacca? Ele é o Chewbacca. Ele é o Chewbacca. Chewbacca joga jogando com preso. Mas é? Ele joga xadrez. Ayla. É o quê? Você tá com o tentáculo emboscado. Ayla, quem você vai fazer? Mas é ela que tá. Criatura tá saindo lá de dentro. Ela não, já meteu uma bala no bicho. Né? Deixa o tentáculo se vir aí. Então manda abraço. É. Da última vez que a gente viu o bicho, ele tinha tipo uma pessoa dentro dele, assim. É... Não, não. Depois que você matou, ele tá quase morrendo, a entendi, pessoa tenta entrar sair. Fora. É, ok. É. Eu já quero tentar enfiar essa bala mais ou menos onde estaria a cabeça da pessoa. É, no centro dele tem um tórax, assim, mas ele porque tem. Porque você viu que a roupa tá lá meio colada e tal, assim, né? A roupa dele da pessoa. Exatamente. Então é nesse tórax assim que abre. É, esse tórax assim seria que abre. Seria ali mais ou menos que estaria a cabeça, também, talvez. Exatamente. Quero tirar lá. Vamos lá. Ô, caralho. É. Filhão? Pera aí. É. O que é? São dois portos, são dois somados. Usa a calculadora. 19. Usa o calculador. 19. Tá, isso que tá aí, né? 19? 19, pra acertar. Vamos lá, por isso. Tanto é pra isso. Acerta? Acerta. Então tá. Dano? Dano. Porra, já não é ruim nesse aqui. 11. Beleza. Eu tenho 40, tá com 29. Acerto assim. E essa placa do tórax dele começa a quebrar. Então agora vem Delta. Eu. Yes. Eu ainda tô enrolada? Tá. Até o pescoço. Eu vou tentar pegar minha faca. Você vai cortar? É. Então, rola o dano. O dano? Uhum. Ele tem RD6. Então, se a gente tirar mais que 6, pra poder começar a cortar esse tentáculo. O dano é de quê? Um D6 mais 6, certo? Ou um D6 mais, sei lá, sua força. Deu um? Deu. Mais? 3. Não cortou nada. O tentáculo é grosso demais. Sua faca não faz efeito nenhum. No tentáculo. Você começa a sentir o sangue chegar na sua boca. Claro. Vocês estão sem capacete? Não. Com capacete. Ele estava com capacete. Ah, com capacete? Tá, então você ainda não está tomando dano, mas ele tá te prendendo aqui. Porque tá em torno da sua armadura. Assim. A gente tava com a roupa social. Mas você começa a olhar assim, você tá vendo que a armadura tá começando a amassar pra dentro. Bom. Aí na hora que fechar tudo assim, aí a armadura que vai, ai, vai esmagar o pescoço da matar. Que alegria. Bom. Boris. Boris Casoy. É. Boris hoje. Mas Boris. Tá, só pra saber, se eu tentar atirar com rifle nesse tentáculo, vai ser ruim, né? Se o quê? Tentar fazer o quê? Pela proximidade. Menos 6. Não, eu vou com a faca. Você quer atirar com o rifle no meu pescoço, é isso? Não, no tentáculo, não no seu pescoço. Tem que estar, porque por um acaso também. Tá todo mundo achando. Ah, tem que rolar pra acertar ou. Rola pra acertar. Porque agora você tá fazendo um ataque. Ela não rolou porque tá muito perto. Uhum. Claro. Mas tem vantagem. Atualizado já. Tá. Não. Ah, já mais que 12 deu. Léo, fissurinho. Deu 14. 14, beleza. Acertou. Fala o dano. Deu 10. 10, beleza. Você conseguiu cortar o tentáculo. Tá? O tentáculo cai no chão assim, ó. Eu te salvei. Claro. Agora é o monstro. Tá bom. Sobraram quatro tentáculos. Todos. Ok. Então agora é o seguinte. Menos um. O monstro vira pra vocês e a carapaça dele começa a brilhar. Brilha assim. Começou a funcionar. Não, sabe não, não fica brilha feliz. Com um brilho meio azulado, assim. Não, né? É bom. Ele parece. Vocês têm a sensação que ele é uma criatura de frio, porque ele tem uma. Yes. Tá com oxigênio aí, então em torno dele fica saindo aquele vapor, assim, tá? Ele é muito frio em relação à temperatura ambiente. Bom. Aí a carapaça dele brilha com um brilho azulado, assim, fortíssimo, bem forte, quase deixa vocês cegos. Aí de repente a carapaça para de brilhar e ele tem um olhinho aqui em cima, assim, ó. Um olhinho só aqui em cima. Esse olhinho brilha forte como a carapaça. Sai um raio. Bom. Forte, fodíssimo. Vem quem? 1, 2, 3, 4, 5. É o Chico. Primeiro ataque dos monstros, né? Muito bom. É a melhor desvantagem de todos os tempos. Ai. No Chico é de monstro. Tem mais 12. Nossa, deu 4 mais 2, deu 16. O nome de desvantagem é isso. Rola o ataque. Posso tentar rolar a defesa, foi né? A gente que deu. Ó, esquiva aí. Foi a gente que deu, não. Não, foi a gente que criou. É que você chegou perto dele e ele olhou assim pra você. Jogou o negócio dele. 5, 9. O que mais que a gente rola na esquiva, hein? Mais destreza. Mais luta. Atletismo, andressa. 9. É, não, deu 12. Deu 12? O erro foi baixo. Levou o Zuel, então. Levou o Zuel. Entrou o Zuel. Zuel deu 9 mais 6. Vou colocar 15. 15? Só com dança. Ah, aí corto da redução de dano. Aí é o seguinte, o raio dele vai assim, aí cortou o peito do. Caiu a roupa, pareceu os músculos. É um raio de frio? Eu não sei, passou da resistência? Passou 9. Passou 9, é. Então cortou. Então já a armadura. Então se cair no espaço já morreu, é isso. Pois é, mas aí eu tiro o HP da armadura também? Você tira o HP da armadura também. Não. Não, então ficou. Você tira primeiro na armadura. Pois exatamente. É, tem a redução de dano, ficou 9. Ficou 6. Aí entrou mais 9, então a minha armadura tá com 1. Tá com 1, exatamente. Ah, então se você cair no espaço, já não morre direto. Tá pressurizado ainda. Se eu tomar uma tropeção aqui, a minha armadura já vai passar. Exatamente. É isso mesmo, é. Ó, meu sistema é bom, hein? Esse é um negócio realista, velho. Doido demais. Dois PV. Copiado curto, né? Mas tudo bem. Tudo bem, minha armadura tem um PV. E aí? Tá de pé. Nossa, mais um desse vai pro saco. De baixo vai meter as nossas chamas no monstro. Mas na frente do monstro tá o Boris. Você vai avisar pro Boris sair fora? Vai meter um chazão. Get the fuck out! E aí você atira. Se você não acertar o Boris, você vai ter que atacar com menos 2. Tá. Vamos ver. Ele é só um capitão. E a armadura dele já tá só com um ponto. Ele é só o quê? O Dipak já matou um anjo pra matar dois. Não foi o Dipak. Não, não foi. Foi o Spak. O Dipak a gente foi a gente filtrado. Eu vou descobrir isso daqui a pouco. Chama com o quê? É só armas, armas de fogo. Armas de fogo. E o negócio do lance das chamas. É isso aqui, eu já botei tudo aqui. Só isso? 2d6 mais Uau. Destreza mais isso. Mais 9. Viu? O que aconteceu? Ah, eu saí bebendo já na cara. Vambora. Ai. 7 mais 9? 7 mais 9? 16. É o bicho. Aí nessa mesma hora o bicho vira a carapaça pra tentar se defender. Eita! Ai, virou a carapacinha. Pois é. Ah, deu é a dança cinco. Do carapaça. 5 mais 6? 11. 11, não deu certo. Você tentou virar e o seu tiro de fogo pegou no corpo dele todo. Que motor virou cinzas. Não, rola o dano, vou ver o que aconteceu. O dano. Mas é de frio. Oh. Na lógica do D&D. Vai tomar dobrado. Se ele é dragão de gelo, é dragão arma de fogo. É, eu vou fazer o seguinte: eu vou ignorar o RD dele. O RD dele é 6. Boa, não tem RD pra fogo. Direto. É. Olha, 13. 13. E ele tá pondo arma de plástico. Sem RD, deu 29. O bicho também sem RD. 16. Cadê seu? Bem, não. Ele tá com 16 PG. Ele tá bem queimado, bem destruído, mas tá em pé ainda. Tá esturricated. Dr. Rammstein. Unreal. O bicho tá de pé? Tá. Tá em pé ainda. E a fumaça, como o ambiente é fechado, a fumaça tá deixando tudo difícil de ver, tá? Fumaça tóxica. Todos os ataques agora tá a menos 2. É tóxica. Não, vocês estão com respiração independente, né? Oxi, Maria, menos 2. Vou atirar no bicho. Meu combate no espaço é muito frágil, né? Qualquer coisa. Você vai morrer já, né? Menos 2. Porque não tava tanta fumaça. Agora tem a fumaça do seu. Não, fogo. Mas ele tava na frente, era menos 2 por causa dele. Era menos 2 que tava na frente. Mas agora é menos 2 todo mundo porque tá uma fumaceira do tiro. Mentira, que não. Ixi, não é legal. Ah, esqueci de fazer o seguinte. É porque você conseguiu libertar? Ah, conseguiu. Tudo bem. Desculpa. Vai lá. Deu não? Peraí. Fogo, arma da 2, 5, 6, 7, 8. 8? É. Não, você errou. Você errou esse tiro. Vambora. É Ayla. Peraí. Tem os headshots. Você tinha que ter ido com injeção. Ah, headshot. Não, tem dois que vai deixar tremer com ela. Eles vão acabar acertando a gente, bicho. Então fica aí. Ah, porque o outro tem essas chamas, porra. Não, só vai ser útil na hora que sair os bichinhos lá. Esses meninos vão acabar acertando. Então eu vou deixar com o Rammstein, a Débora Tremedeira, Débora e o Piolho. Tremedeira e Piolho. Última. Então rola a tremedeira, o ataque deles é 6. Ah, fica com a tremedeira, eu vou com o piolho. Então vai lá, rola aí 2d6. 2d6 mais 6. Eles mais vão estar atirando com a pistola de Zé. Não, o piolhão tá pondo fogo. Ele tá com o piolho. Tem lá essa chave, já vamos essa chave do piolho que a gente acha que vai precisar. Vai lá. Ixi, é pior mesmo. Não, pior mesmo. Errou. Vai, ele atirou pro outro lado. Ele atirou pro outro lado, atirou pra cima. Estagiário aí. Era a Chain Girl. Isso. Ela vai... Aí os sprinkles da nave começou a cair. Ácido? Não, água. Sprinkler. Vai. Começou os a cair. Nossos, às vezes então eles... agora, como começou a cair, agora a visibilidade melhorou por causa da água. Vamos lá. 2d6 mais o quê? Metralhador é quanto? Mais 6. Se plombar, vai ser 2. Nossa! A Shaggy Girl! 9 mais 6, 15. 15? Ué, beleza. Bichinha. Acertou o bicho. Ah, eu dou mais 2d6 mais. Uma pistola, 2d6. Não, ela tá usando metralhadora. Metralhadora? 2d6 mais 3. 2d6 mais 3. 2d6 mais 3? Isso. 11. 11? Yes. Ó, quase matando o bicho. Vale tremedeira, viu? Tremedeira vai ser o bicho de rank se ela não morrer. Ela é minha. Vai ganhar XP, vai ganhar XP. Aí o bicho já cai no chão assim, já tá meio ajoelhado assim. E você vê que a carapaça dele tá começando a brilhar de novo. Ele tá tentando dar outro daquele tirozinho que mata o capitão. Vai lá. Tirozinho de matar o capitão. Muito bom. Dá o de misericórdia no bicho aqui. Vou dar o de misericórdia nesse bicho. Nossa senhora. Não, mas vai dar mesmo. Esse negócio é violento aqui. É 5 mais 6, 11. É 12, 13, 14, 18. Sim. Pegou. É mesmo. Então, pegou. Deu dano aí no bicho. Aí, se ele tá morrendo, ele vai morrer. Tá. Nossa, não. 6, 8 só. 8? É, lindo, quase não deu, hein? Mas aí você acertou, ele tava com 5, aí ele pá, explode assim, metade da carapaça cai pra um lado, cai pro outro, no chão. E aí você vê que cai os vermezinhos do corpo dele, né? Aparece uma cabeça humana que é toda rachada, cai os vermezinhos do corpo dele, mas os vermezinhos já caem queimando, porque ele já tá queimando. Entendi. E os vermezinhos queimam assim, rapidão. Entendi. Entendeu? E aí, beleza. Lá dentro, vocês veem a sala de engenharia, com vários computadores para todos os lados e os motores da nave, né, de foscólio, né, de cristais de foscólio lá, funcionando no período mínimo. Assim. Então tem vários computadores lá, que alguns estão desligados, outros estão ligados, e vocês olham no chão, tem sangue para todo lado, assim, muito sangue. Quando vocês andam mais um pouco, tem mais ou menos uns 3 corpos totalmente destruídos, dilacerados pelo chão. Você vê pelas roupas, né, que eram funcionários da Senargo. De quanto tempo que tá? Que eles foram mortos? Tá? Aí você pode ir lá e fazer análise. Eu vou nos computadores para ver checagem dos motores, assim. Beleza. Então, você pode ver dados, Delta pode tentar daí já acessar o sistema. Eu vou pra porta, fazer vigia. Eu também. Eu fico de esperando se não vem mais bicho. Acessar o sistema, como se. E a Débora Temedeira e o Piolho. Também. Estão protegendo o perímetro. Estão me acompanhando. O Temedeira tá assim, eu quero ir embora, Um me acompanha e outro acompanha o doutor. A Débora Temedeira, eu acho que ela é a bomba relógio do grupo. Né? Na hora que eu precisar de alguém endoidar. Só pra avisar, só os oficiais sabem do código. Então os oficiais sabem do código. Aqui, mas eles não viram. Eles não viram esse monstro, eles não endoidaram a cabeça, não. Ah é! Todo mundo doidou! Todo mundo faz o cheque. A gente já tinha visto. Uai, dói de novo, tudo de novo. O doutor não tinha visto. O doutor não tinha visto, é verdade. Não tinha visto. Faz o cheque, você tá pedindo o t-shirt aí, ó. Já tinha que você tava com a bolinha, né? Mas assim, não tinha visto ao vivo. Ao vivo é outra coisa. O doutor era bolinha com banheira de holográfico. Rola pro set shirt 2D6 mais 5, tem que tirar 14 pra passar. Nossa, e aí rola 2D6 mais inteligência, ó. É. 8. 11, cara. Só inteligência? Só inteligência. Ó, a Débora passou, o outro ficou. Tirou 13. Piolho tirou 13. Piolho foi 13 e a Débora foi 15. A Débora Tremedeira passou. A Débora Tremedeira passou, então a Débora perdeu 2 pontos. Deixa eu anotar. E o Piolho Débora dobro. Tremedeira. Você anota aí, a Débora Tremedeira. Tá. Ela tem 50 pontos de. Nossa senhora! Que isso? Não, 50 não, é. Tem que ser uns. É, uns. A gente começou com 30 pontos. Então ela tem 25 pontos. Ela perdeu 2. Ela fica doidona, começa a ficar doidona nos 10 e pira o cabeção no. Do 20 por 3 dá quanto? É 7. 7. Arredonda pra cima, né? Arredonda pra cima. 7. E. É, doutor falhou. Doutor falhou, doutor perde 6 pontos de sanidade. Ai, cara. E o Piolho? Não, 4. Eu perdi 1. 4. Quem perdeu, perde 4. Quem não perdeu, perde 2. Perdi 1 também. Outra vez. Piolho igual a Débora, né? Perdeu 1? Perdeu 4. Então 1, então é 3. Se é 1 pra quem perdeu da última vez, então é 3. Você perde 3 pontos. A gente perdeu 1 só de ver. Era isso. Não, vocês perderam 1 de ver, mas vocês passaram. Só de ver. Tendo passado, a gente perdeu. Quem não passou, perde 3. Perde mais um. Tá? E aí, e quem não passou, sanidade temporária. Vamos lá! Rola o D6. Dança sanidade. 5. 5. Rola um D6 de novo. Ai, doutor, vai ser. 5 é ruim, viu? Dançando, é injeção na mão. Qual? 4. Esquece a própria identidade e entra em depressão profunda. Ah, não! Isso dura uma cena. Então a cena dentro da engenharia, ele tá aí. Tá nessa. Piolho também? Piolho também. Rola aí. Piolho rola aí. Bora dançar. Vamos ver os dois doidinhos. Fala um D6. 6. 6. Nossa, é horrível. 6 é horrível. Rola de novo. Eu tenho que falar aqui pra falar baixo. 4. 4. Vomita tudo que tem no estômago dentro do capacete. Então tem ter que tirar o capacete, já não vai ter. Pior, ele vai morrer daqui a pouco sem capacete. Pronto. Não, velho, vomitou todo, depois eu só limpar. Tá pressurizado. Tá pressurizado, dá pra abrir de limpar. Não, é, mas em algum momento eu tenho certeza que morre. Não, é só abrir e limpar depois que ele parar de vomitar. Ele vai parar de chorar. Se ele não morrer espocado, o próprio. Tá lá e tá. Você já não consegue ver mais o rosto do Piolho, né? Piolho, ele tem um cabelo encaracoladozinho assim, preto, e é todo sarbento assim. Vai morrer igual a gente. Tá lá vomitando assim e tal, e vocês não conseguem ver o rosto dele, porque já tá tudo coberto. Ele não consegue tirar o capacete? Ele não vai tirar o capacete? Enquanto ele tá vomitando, não. Ele tá vomitando. Uai, gente, mas você vomita e para um pouquinho. Aí ele tira o capacete. Não precisa parar, não. Eu quero ir embora desse lugar. Quero ir embora dessa. Alguém lado. Consegue? Aí a Débora tá lá de lado. Capitão, se vira aí. Dá pra dar um shake off no médico? Vou dar um shake off no médico. Dá um shake off? É, de capitão aí, dá. Olha, 2d6 mais carisma, mais intimidação se você tiver. Não saca essa tela. Bota todo diário, né? Quase mesmo. 8, 10, 12. De desenho? 12. Homem, recompõe-se! 12 de quê? Intimidação, shake off. Intimidação? É, shake off. Vou falar alguma coisa pra me proteger. É. Vou me proteger. Fala! Vou me proteger com pânico. 2d6 mais. Não, rola 2d6. Não, é porque é medo, você tá com medo, mais né? Sabedoria. Mais sabedoria, exatamente. Não é medo, é depressão. É, né? Nossa, ajuda um muito ruim. Tá em inglês, tá em português. Pois é, tá uma bosta, tá muito ruim. Recompõe-se, você é um soldado? Meu, toda vez que eu vou entrar, ele fica perguntando se eu quero. Mas ele fica assim, mas nessa cena ele fica inútil. Uh-huh. É, não, pois é. Tipo, ele ainda tá com amnésia, mas pelo menos, tipo, você é um soldado, fica quieto. Exatamente. Muito. Era muito mais espaço, simples. Aí vocês chegaram lá no computadores, no, nos computadores da, pra, na área de engenharia, o que eles vão fazer? Eu tô analisando o status dos motores, se tem alguma você variado. Tá no mainframe ainda. É, os motores, é, um tá avariado, o outro tá funcionando. Tá? E você acredita que se drenar toda a energia da nave, dá pra vocês fazerem pelo menos um salto com a calceira. Tá. Né? E ir pra Terra, junto com esses motores. A gente consegue mais. Fazer um salto com. E deixa, mata a Terra inteira. É, bom. É. A nave tem, sei lá, uma caixa preta. Você vai entrar nos computadores da nave? Uhum. Você começa a entrar nos computadores da nave, você vê que, suporte, a gente vê junto que os computadores eles estão um isolados do outro, mas ah, é. Não, esse computador... Disso, é. Antes, porque ele falou esse que computador tinha... Tem, esse computador tem... Dava pra pular, achei que tinha visto a nave. Esse computador tem um arquivo de vídeo. É, com um relato do engenheiro-chefe. Ok. Olá. Ok, vamos ver também quem é. Então vou baixar esse arquivo de vídeo e depois, antes de ver o vídeo, quero ver se tem como ligar nada. Ligar o suporte de vídeo da nave. Mas é porque a gente não é, tipo, ela tá toda desligada, né? Queria ligar ela, não. De dentro dela. Beleza, você consegue ligar, acionar a nave inteira. Começa a abrir todas as luzes e tudo da nave inteira. Quando, você quando vocês fazem isso, vocês escutam, vindo do hangar, um grito assim. E vários outros acompanhando, ecoando pela nave. Depois você ligou todas as luzes. Ah, meu Deus. Não, então além de tudo, os bichos estão putos com a gente. É legal. A gente tem que fechar as cotilhas, fechar as portas, assim, é, como a gente fala, trem, sei lá. Selar as passagens. É, só ela sela, mesmo sela. Você vai selar? Ok. Uhum. Aí você fechou, tá? A porta de você estava lá no manual overdrive, ela não fecha porque ela está em manual overdrive. Ok. Então tá aberta. Mas adiante está fechado. Tá adiante, tá fechado. Pra lá. O que mais? É, e quer acionar esse identificar... arquivo de vídeo? Ainda não. Eu quero ver se tem como identificar onde estão as outras pessoas, formas de vida na nave. Estão juntinhas ou separadas? Dá pra ligar o lado. Se dá pra ver o que que tem na nave, o resto das pessoas e tal. Bem, você tá olhando assim na nave, né? E você vê que é, nos corredores da nave você não consegue ver nenhuma das... Onde tem as câmeras, né? Você não consegue ver ninguém. Mas você escuta barulhos quando você vai ver o vídeo do middle deck, do upper deck. Você escuta barulhos nos tetos. Então parece que as criaturas estão andando pelos tubos de canalização pela ventilação. E você vê uma subindo assim a parede. Entendeu? Depois que você ligou as luzes, parece que elas subiram a parede. Essa mesma criatura. Elas não gostam muito das luzes, não. Sobraram 7, né? Essa mesma criatura. Sobraram 9. Não, sobraram... Eram 8. 10. Eram 11. Eram 11. Puta que pariu. Porém, você nota o seguinte. No middle deck, na área 8. Middle deck, na área 8. É uma área... onde tem câmaras de hipersono. E tem um ser humano lá, dentro de uma câmara. É uma mulher. Okay. Aí o computador, porque ele faz uma análise genética, diz que essa mulher é a doutora Nicola Dietrich. E ela sabe tudo, toda a história da calceira. Nicola Dietrich. Ok. Então. Eu relato de história ao capitão e pergunto o que ele quer que faça. Você vai deixar as luzes ligadas. E tem um arquivo de vídeo lá do engenheiro. Yes. Eu quero ver esse arquivo de engenheiro. Eu tô achando que a gente devia meio que desligar essas luzes. Não, tem que acender tudo. A gente tá indo com um pouco mais de segurança enquanto tá no negócio de luz, hein? Ok, então nós vamos assistir o vídeo. Vamos assistir o vídeo de todo mundo. Ok, esse sempre vídeo é bem curto, é bem curto, né? E você nota pelo computador que os arquivos de vídeo... O vídeo é o novo, eu leio o livro. Que o arquivo de vídeo era um arquivo inteiro. Era um arquivo inteiro. Você viu que ele queria muito que eu assistisse esse vídeo, né? Você vai ler esse livro? O arquivo de vídeo era um arquivo inteiro, mas que alguém tentou deletar esse arquivo. Como uma medida de segurança, o computador dividiu esse arquivo e espalhou em vários computadores dentro da nave. Ah, que bonito! Quest. A gente vai ver só um pedaço. Hello. Busca os pedaços na nave. Muito Quest. Incrível. Aí tem vários pontinhos brilhantes. Ok. Ok. Uh-huh. E é claro que eu não consigo acessar os outros computadores do meio. É, lógico. Não, você consegue, não, porque os computadores estão intercotados. Claro. A inteligência artificial da nave. Ela fez isso. É tão inteligente. Você pode acionar a inteligência da nave, a inteligência artificial da nave. Você quer acionar, ligar ela? Não, quero ver o vídeo primeiro. Vamos lá, vamos ver a inteligência da nave chama-se HAL. HAL, R-A-O, gente. Não tem problema nenhum, não. HAL. HAL 9000, o nome dele. HAL 9000 veio depois do HAL 6700. É HAL de Ra. Ha, o Deus Ra, como é que é? Mas ó, não tem nada a ver com 2001, não. Não, eu quero ver o vídeo antes de acionar o HAL. Vamos perder sanidade antes de acionar. R-A-0. Não é o HAL, é o. Como é que é? É o IBM. IBM. Tá. Então. É o. O quê? Não tem vídeo de verdade? Tá, loading. Aí. Aí aparece, começa a aparecer aqueles escritos assim: Carl Sagan, tripulação, Dr. Joseph Guggenheimer. A mensagem toda, a imagem toda antiga, cheia dos negócios. Seis negócios assim. Aquele chiado. Aí o fundo assim é meio anos 50, assim. E era meio preto. É, tem que ser. Aí, Dr. Joseph Guggenheimer, especialista em vida alienígena, comandante Drake. Comandante dos 20 Copsecs da missão. 20 Copsecs de Elite. Demi Mitty, Paris Lexan, Scarlett Wooders, Jamie Larkell. Tem nome de todos aqui. Tá, all right. Aí acabou esse pedaço do vídeo. Aperta o X. E vamos virar o próximo, vamos lá. Doutora Catarina Ramírez, antropóloga. Doutora Nicola Dietrich, médica da nave, especialista em hipersono, suspensão e sistemas biológicos. Seus assistentes, Barry Thales, Varenya Kravis. Capitão, Oliver Black. Que é um assistente. E Android Zack, computador da nave HAL. Tenta localizar o Zack. O Zack não aparece nos sensores de vida biológica. Né? Porque ele não é vida. E nem os. Não, mas a cabeça máquina. Dele, assim, a máquina não está conectada com nada. Não, sistema não. Sistema? Search Zack. Unknown. Zach. Unknown. Ok. Pode usar só o áudio também da nave. É, Zack, where are you? Cadê você? What the fuck are you? Get your ass in here. A nave não fala, não? Hã? A nave não é igual vocês, a nossa, vocês, não? Vocês querem ligar o HAL? É, não, desligado. Não, a gente quer assistir o vídeo. Até o fim. O que mais que tem depois disso? Aí, os créditos iniciais. Os créditos. Depois disso... Eu tanto medo quando meus fãs, vocês querem ligar o HAL? Vocês querem? Aí aparece... É o seguinte, aparece o doutor Joseph Guggenheimer. Ele é... Tem um pouquinho de cabelo branco aqui do lado, assim, aqui em cima, todo careca, e ele tem, já é meio idoso, então tem várias manchas, assim, as manchas de fígado, assim, que o fígado já tá dando pau, né, daquelas manchas pretas, e o rosto dele é todo bem enrugado. Tá. Aí ele chega e fala, diário da Carl Sagan, dia 6... 6 de julho de 2071. De acordo com os reportes de existência de prova de vida extraterrestre, nós chegamos até a Gama Lepóis, onde se encontra a nave Estepona. Chegou o stream, chegou o negócio que tá esperando dar loading. Tá loading. O YouTube não fudeu com a gente. Loading. Foda. Não, acho que é o contrário. A Estepona foi atrás da Carl Sagan, não foi? Não, não, não, a Estepona foi lá. A Estepona era mineradora. Muito que tava na região. Ah, tá. A Estepona é a nave que estava. A Estepona estava fazendo uma mineração. Mineration. Não, fazendo um estudo de mineração na Lua. Mineration studies. Quando ela encontrou o Ziggurat. Aí. essa pausa. Aí depois aparece de novo assim, porque o arquivo também foi rompido. Ele falou isso, que a Estepona estava fazendo mineração. Até que ela encontrou o Ziggurat. Aí volta assim, continua assim. Vamos criar uma base chamada C-Alpha. A base C-Alpha será construída perto do Ziggurat para iniciarmos as investigações sobre isto. Eu estou muito animado. É a primeira prova de vida alienígena que descobrimos. Porém... Pensar assim... Porém... Tem gente que descorrompeu a cuidado, parte. Atenção, vocês precisam de... O segredo aí, da vida aparece é... de novo, aparece de novo. Aí aparece ele assim. O Capitão Black. Alguma coisa está acontecendo com ele. O Capitão Black... Aí some o vídeo. Tem que caçar a nossa parte. Então é isso aí que apareceu aí. Que ótimo. Nesse vídeo. Tá bom, ninguém perdeu essa. Tem como eu tentar recuperar os pedaços ou o vídeo é assim mesmo? Rola aí com 20. Você conseguiu 20, você consegue mais um pouquinho, você consegue regenerar uma parte. Aí eu rolo o quê? Inteligência, meu computador e meu... Cyberdeck, computador e inteligência. Oh. 10, 20. 10, 23? 23. Nu. Caralho. Conseguiu! Você recupera assim, você recupera uma parte. Você volta nessa parte que tá assim. O Capitão Black, ele enlouqueceu. Ah! Aí você para. Tava vendo, né? No fundo. E lá no fundo, dois olhos parece vermelhos. Que tem uma. Tem uma figura lá no fundo. Um vulto. Aí você, o que você vai fazer? É, zoom. Dá um mega zoom, mandar recompor. Zoom de CSI. Zoom de CSI que fica perfeito, né? Fica perfeitinho. Calcula os quadradinhos, aí fica lá. Era o cara, era um quadrado, assim, gigante, de repente virou uma pessoa. Zoom de CSI. Tudo aqui em HD, viu, cara? Tudo em HD. As câmeras de TV da rua, tudo em HD. 2071, né? Aí é o seguinte, aí lá atrás dele, o voo, você olha assim... Quando você mostra, o Boris reconhece. É o comandante Drake, que era o seu amigo. E o Drake, você vê que ele está andando em direção do professor Guggenheimer, né? E você vê que a boca dele vai descendo assim. O Guggenheimer não era o que tá. Ah, não, outra mulher. Porque tava muito no escuro. Tá. Mas você vê que a boca do Drake começa a baixar assim e a esticar assim. Aí corta. Aí, agora estamos no cheque sanidade. Yes. Obrigado. Faz o cheque. Se passar é 2. Se passar é 1, se não passar é 2. Como é que é o cheque? É? 2d6 mais inteligência. Só? Ou mais sabedoria, né? Sim. O que for maior, tá? Ou você vai pela razão, ou você vai pela força de vontade. Dificuldade é? Dificuldade 12. Não passei. Eu tirei 12. Caralho, velho. Perdi 1, né? 3, 12. 2. 2. Não, você passou. Perde quem tirou 12, passou, perde 1. Perde 1. Ah, quem perde não 1. Passou, perde 2 e rola um sandália temporária. Ah, tá. Sandália temporária. Perde 2? Você tinha isso. Muito, não tem problema. Então vamos lá. Como é que é? A gente tem que rolar 2d6? É. 1d6, rola 1d6. 5. 5. Rola de 1d6. É. Minha sanidade tá quase chegando nos 5. Yes. Ah, resultado 5. Rola um D6 de novo. 1. Você tenta estrangular um aliado. Quem tá pegando? É o seguinte, você olhou, você viu aquela imagem do cara, da boca do cara descendo, assim, ficou tão forte na sua cabeça que você olhou pra alguém, rola um dado aí, vamos ver quem foi. 1, 2, 3, 4. Dois, espera. Chegar de monstro? Não. Você rolou pra Ayla. Nossa! E você viu a boca da Ayla. Você viu a boca da Ayla descendo assim, ó. Eu espero que tenha minha sanidade também. Tá. Não, mas porque ela vai atacar. Sim, mas pra fazer ao mesmo tempo. Ah, tá. Beleza. Vai que vai atacar também. Tá, né? Porque pra o caos tá lá. É. Olha. 5. Rola de novo. 5, rola de novo. Igual o meu. É. Nós vamos ser estrangular. Agora rola o D4. Agora que? Rola o D4. Peraí, mas quem que é o... Como que rola o 4 do Leo pra cá? Não, 1, 2, 3, 4. Não, vai ter que ser... Não, acho que todo mundo... É, um D4 todo mundo. Então é. Então. Inclusive você. 1, 2, 3, 4. Não, é um aliado. Esse é lá. Aqui, ó. 1 lá, 4 aqui. Tinha o side shirt também, né? Devia entrar lá. Ah, já foi. 1. Então você vai pra ele, você viu o monstro nele e você viu o monstro na Ayla. Nossa senhora! É, fala 2, faz 2d6, mais destreza, conta 2d6, mais destreza. Se o defensor passar, ele conseguiu controlar a pessoa, tá? Se não. Aí... Nela e... Nossa. A gente vai com força. Nossa, ele tira 10. 14. 14. Pulou em cima da Ayla. O caralho. Vai estrupar a Ayla. Vai estrupar. 11. Quanto? 9. 9. 14. 9. Paga, agarra a Ayla e cai no nada. Chão assim, né? Porque ele é muito pesado. Tá lá estrangulando assim, não! Não, é todo no capacete, ele tá tentando no capacete, né? Esse aqui é o. É, ele tá assim, batendo a cabeça no chão, assim, né? Mas sai do capacete, né? Tum, tum. Aí você sai de casa, vai! Você tá batendo com o cabo da arma, assim, ele sai, da puta! Vai lá, e o doutor foi controlado, tirou 11. Eu tirei 14. Eu vou pular nas costas do Ipac e tentar tirar ele lá, assim, eu sou pequenininha. Então beleza, depois só rola pra eu vou atirar nele! Eu vou atirar nele! Não, tá, atira nele! Não. Tô batendo com o cabo! Olha aí, 2d6 mais força! Eu vou atirar nele! Mais força! 7! Ah, não conseguiu! 7! Tem que pular todo mundo! Tá pra... Tem que pular todo mundo em cima do Dipak! Vou lá, vou lá! Então você vai lá, ajuda a Delta. A Delta tá lá agarrada de parque, porque é como se tivesse com uma formiga na cabeça. Delta para, lá de parque, para! A Boris vai lá. Ah, a Boris. E eu não consegui. A Boris tropeçou e caiu no de parque. 11. 11? De parque é. De parque tá o segundo hoje. De parque é matar o segundo amigo hoje. Alguém grita pra ele: acorda, acorda, ele faz um check de desespero. Tentando bater nele com o trem. Sai, sai! É o que? Faz um cheque de sabedoria. 2d6 mais sabedoria. Eu até tenho uma base de crítico. Crítico ali. Beleza. O que eu tô fazendo? Que lapso de lucidez é esse? Ficou mais lúcido que normal. Assim. O que eu tô fazendo com a minha vida? Foi pra chegar, ó. Quem sou eu? Pra onde vou? Ficou mais lúcido que normal. Assim. Por que, que eu acho, não impulsivamente, por que eu tenho esse problema com a minha mãe? Claro, agora, eu sei a resposta. Ele saiu do corpo dele e se viu, né? Eu sei a resposta pra vida, pro universo e tudo mais. Ele teve um flash toda a vida dele, passou nos olhos dele. Aquele momento de epifania completa. É. Assim. Então beleza, vocês conseguem se recuperar e tudo. Sai, sai da epifania! Eu consegui se recuperar da epifania! E aí, próxima cena, o que vocês vão fazer? Então, a gente vai. A gente vai ligar o hall. O que, que nós vamos fazer, capitão? A gente vai ligar o hall? Capitão tá pesado. Não mandei esse capitão. Tá um descento do darkness. Cara, o capitão tá estafa mental. Já não aguenta mais essa revolução. Tá todo mundo ficando doido, né? The horror! The horror! Downward spiral. Eu tô pensando se eu mato o grupo da vez ou não. Não. Você fala assim, vamos dividir? Não, dividir. Eu acho que a gente vive um motim, porque o capitão está estafado. Não. Mentira. Não, eu quero isso nessa nave. Vamos lá. Eu quero. Antes da gente ir pra base, acho que a gente tem que passar lá e tentar pegar essa médica. Ela deve ter informação valiosa. Então, você acha que a gente liga o hall ou você acha que a gente tenta ir às cegas mesmo? A gente tem que ver assim: se os bichos não atacaram ela enquanto ela tá no sono, então quer dizer pelo menos sono, o sleep. Se entrar na suspensão criogênica lá, cancela o que os bichos querem te matar, etc. Pelo menos isso. Okay. Talvez seja por temperatura que eles busquem, alguma coisa assim. Ok. Não sei. Em última instância, calcular um jump pra terra e entrar no sono, né? Gente, a gente não pode... Jump pra terra da nave? A gente não pode fazer um jump pra terra. Ele tem que sair dessa nave, não. É só a gente enviar o relatório junto. Dessa nave? Sim. Com os bichos? Essa nave tem monto nela. É, o esbola é mesmo. Ou a gente... Relatório pra eles invadirem com uma tropa, pô. E a gente... E na boa, os bichos vão ficar andando esse tempo todo e a gente vai estar dormindo. Ué, a mulher tá lá dormindo. Não aconteceu nada com ela. Você não sabe se não aconteceu nada. Não sabe, a gente não foi lá ainda, cara. Ela pode ser um coração um jaco. Pode, a gente pode passar lá, então. Por isso que a gente tem que ir lá e verificar. O que acontece é que a gente não pode simplesmente também destruir essa nave e deixar todos os dados que foram colhidos aqui pra lá. Por assim. Isso, a gente os tem... próprios bichos, não, bichos não. Inclusive, os corpos dos bichos, inclusive. Ok. Ayla, você lembra qual foi o briefing na reunião? Eu não, só descobri o que aconteceu na nave. Não, senhor. A gente ia investigar, descobrir o que aconteceu aqui. Se for seguro. Se a nave não estivesse comprometida, a gente faria o jumping. Se ela estivesse comprometida, a gente faria o backup das informações e destruiria a nave. A missão principal não é retornar a nave. Sim, senhor. A gente pode só matar todos os bichos, fica seguro. Também. Pode. Tem algum armário lá? Quantos faltam? Só. Será? Aí tá ligando lá da nave. E aí fica dar recado. Marés, prossiga. Capitão! Por favor, vocês têm que retornar pra nave, capitão! O que tá acontecendo? Capitão! Ah! Aí você pode acionar o computador assim, porque o seu computador de bordo, okay. Ele mostra a posição da nave em relação a okay. Tal Sagan. Tá, onde está a nave? Aí você, a nave estava do outro lado da carona. Você vê que a nave tá se deslocando, tá saindo e indo em direção à lua para pousar. Quem tá fazendo isso, gente? Pra pousar? Eu consigo controlar a nave daqui? O Alfred ainda não. Não consegue acessar o Alfred? Pode tentar. Tenta. Dá pra 20. Ver as câmeras? Dá pra ver as câmeras? Hã? O que tá acontecendo? Travar todo o controle manual da nave. Pode. Olha as câmeras. Agora não é. 21. Nossa. Beleza, você acessa o Alfred. Você acessa o Alfred. O que está acontecendo? Ela está de situação. Aí o Alfred. Alguma coisa invadiu os meus circuitos? Uma espécie de vírus? Esse Alfred está igual corrimão de quartel, cara. Eu não estou conseguindo enviar mensagens, mas eu tenho uma para enviar para vocês. Aí. Aí ele. Ah, eu estou sendo desconectado. Tchum, tchum, tchum, tchum. Aí ele envia uma mensagem, uma imagem de vídeo, onde você vê o Logan andando assim. Logan? Com metade da cabeça toda destruída, andando assim. Ele olha assim pro vídeo, assim, ó. Que tira você com Logan, ele tava amarrado na maca? Não, era aquele da boca. Assim, já é o que... Não era da boca? Não, Logan é o que é o pirata. Você fritou a cabeça dele. Tava na nave. Que bacana. A cabeça dele explodiu e alguma coisa entrou nele. É. Teste de sanidade. Que pariu. Teste de sanidade! Então assim, peraí, primeiro, a gente não pode ligar o hall. Dois se alguém sobre lá o Alfred vai conseguir dominar o hall também, então não vamos ligar nunca esse posto de bicho. Vamos ter que fazer tudo manual daqui. Mais sabedoria? Ah, não, e tem mais. Tem mais. Ele sorriu assim e falou assim: eu sei onde vocês estão. Ah, por causa disso eu sobrei na sanidade. Ele falou, eu sei onde vocês estão. E aí, desligou e a nave lá tá indo lá pro. Tirei 15 do dado. Negócio. Oi? 15? Passei no teste. É, quem passou perdeu um. É, quem não passou, eu sobrei dois. Agora. É 12. Muita pressão. Dois. Então. Dois. Não, é 12. O de Paco teve mais um momento de epifania e tirou lá crítico no. Só aviso que minha sanidade já tá no nível de redshirt. Qual que é a sua sanidade agora? 24 no momento. A minha também. Pois é, já chegou na metade aí? Ou? Não. Quando começa a ter os tempos permanentes? É um terço. É, permanente. Aqui a gente tem meio quatro. E um quarto. É meio um quarto. Talvez okay. Meio não, são. É um quarto aqui escrito. É um quarto é permanente. É. Meio é que é temporário. Okay. A temporária é punk, assim, é que fica, tipo, sei lá, até o final da aventura, assim, alguma coisa assim. É, exatamente. É. Não é light, não. Já que eu acessei o Alfred, eu consigo desligar o Alfred, desligar a nave. Não sei. Tenta de novo. Rola 20 aí. Nossa. E a última tentativa, porque a nave já tá ficando longe, o sinal do seu computador com a nave tá ficando bem... O sinal de rádio a gente não conseguiu falar com nenhum soldado, né? Nenhum. Você não sabe o que aconteceu com ela, porque não dá adianta. Tirei 3 pra rolar insanidade temporária. 3. Uma pequena entidade. Ah, agora não deu não. Fala de novo. Atira na sanidade inteira, coloca outra e pula. 5. Chora compulsivamente e desespero. É a mesma coisa que a gente faria. O Boris está chorando compulsivamente e desespero. Eu não aguento mais. É uma pressão muito grande. Eu queria ser lutador de cães. Primeiro vez que me dá uma criança louca, eu quero que o cabelo rouba minha nave. Conheço. Com esse seu 19, você consegue decodificar uma segunda mensagem de vídeo. Oh my God, lá da. Não, não quero ver esse vídeo. É tipo virar a página do livro de ocultismo que a gente não devia. Você vai continuar lendo o livro. Sim. Você tá mexendo no livro porque a folha é grudada. Caiu na folha. Ainda mais velha. E aí é o seguinte: é uma amostra a. Na folha tá escrito, não leia. Aí você vira, lê. Mostra a sala de comando da Boreias. Ah. Onde mostra o Logan. Parado assim, com as duas mãos levantadas, das mãos dele saindo aqueles tentáculos parecidos com o do seu pesadelo, e os tentáculos entrando na cabeça dos headshirts lá. Tadinho! Os headshirts lá, mexendo nos controles. Ei, caralho. A gente perde, todo mundo perde? Sanidade. Todo mundo, né? Gente, quantidade. Faz o teste de sanidade. Mas agora você já tem bônus, gente. Sem quem chega no meio tem bônus. Não, aqui é dentro, não é bem falha isso aqui. Metade ganha mais 4. Eu tô na metade. Ah, esse é mais 6. Se você já tá na metade, você ganha mais 4 no teste de sanidade. Onde tá isso? 14. Porque não tá escrito, não. Não, esse é da regra. É da regra, a gente não lê a regra, é isso. Não, mas. É porque assim é o seguinte: quanto mais louco você fica, mais difícil fica de você ficar mais louco. Metade ganha mais 4. É, mais 4. E um quarto? Um terço, um quarto, ganha mais 6. A dificuldade é 2? Ficou doido, então não adianta muito. É só pra não perder o personagem mesmo. É só por causa dos caras. Pede 2. A dificuldade é 2? Agora perdi 2. Você perdeu? Perdi. 12, não dá. Tô com 22. Eu tive então você teve sanidade temporária? Yes, eu perdi 2. Rola um D6. Eu também perdi sanidade temporária. 2. 2. 2. Rola de novo. 3. 3. Sem ação e totalmente sugestionável. Faz o que os outros mandam, perdem vontade própria. Deixa eu rolar o meu aqui, ó. Vamos lá. 3. 3? 3, rola de novo. Nossa, rolar de novo é sempre a merda, né? 5. Chora compulsivamente em desespero. Eu de novo. O capitão tá certo, a gente vai morrer. Um. Capitão tá certo. Um. Rola de novo. Mano, ele acabou de quatro. Quatro. Começa a gargalhar em desespero. Primeiro ele chorou, agora ele. Que medo desse grupo. Aqui, eu falei. Eu quero dar um xingrão pra galera. Tem gente dar um xingrão. Bruno, usa as drogas do médico. Pega lá uns calmantes lá. Eu não tenho dinheiro de nada. Tá catatônica. Eu não tenho dinheiro. Me paga, me paga. Invasão mental em todo mundo. Uau. Tô levando eles pra um morro com flores. Margarida. Uma leve brisa. Talvez um som de mar ao fundo. Então beleza, aí passa uns 10 minutinhos assim, vocês recuperam, né? Tô todo suado assim e tal. Tá? E os outros lá também estavam endoidando. O primeiro e o outro lá. Desculpa, deixa eu rolar aqui. Então só rola um D6 aí. Se for 3 ou mais, eles endoidaram. Yes. Então eles também endoidaram, piraram, choraram. Foi pro campo. Que hoje. Okay? Ou muito bom ele passar de chorar pra gargalhar. Mas eu acho que agora tá uma hora boa. É, tá uma hora legal. Dá uma pausa, né? Então, ok. Então esse foi o Space Cthulhu, episódio 5. Hoje foi doido demais. Agora é uma aventura de...